Boa tarde a todos. Nós vamos ter que seguir uma sequência, né? Vai entrar o vídeo do Exu João Caveira e logo depois esse aqui, né? E se aqueles que acham que a incorporação do Exu João Caveira foi uma encenação, é com vocês mesmos. Porque o que mais está se vendo no astral inferior é o sequestro de corpos mentais inferiores, de muitos. E não é só de bandidos, não. Não é só de políticos corruptos, não. Isso vai muito além. Vai bem além. Portanto, antes de começar essa palestra, eu vou solicitar, não obrigar, solicitar, que ninguém é obrigado. Vou solicitar que todos os que estão na plateia prestem atenção e fiquem aqui. E vou solicitar que cada médium fique aqui e evite o máximo de sair daqui da sala. Todos os médiums, todos os que estão aqui. Se algo que for falado aqui mexer com as suas emoções, te der raiva e te der vontade de sair, não saia, segura, porque é o teu ego gritando. É o teu ego gritando. Porque se deu raiva e deu vontade de sair, é porque você não está aceitando o que está sendo dito, você não está aceitando que as suas sombras estão sendo colocadas para fora, estão sendo mostradas, você não está aceitando a exortação, mesmo quando você diz, não, eu aceito, eu peguei para mim, a exortação eu pego sempre para mim. Então, por que que você, quando começa a falar, você sai, pode ir, você sai e ficou com raiva? Então, você não está aceitando coisa nenhuma. O seu ego está gritando. Porque se você ficou com raiva e não concorda, será que você não concorda porque o que nós estamos dizendo está errado? Não. Você não concorda porque você não está aceitando o que está sendo dito. A verdade sobre você mesmo. E se você ficar com raiva, você pode ser detentor de uma força mental muito grande. Quando você sente raiva, você sente emoções, você pensa. E você diz, não, eu não fiquei com raiva do Pedro, não. Eu fiquei com raiva do Osho. Você está vendo o Osho? Você está vendo o Osho ou você está vendo o Pedro? Quando você sai com raiva, deita na sua cama, ou senta na poltrona, ou desce aqui embaixo, ou vai para qualquer outro lugar, ou desliga o vídeo, e você começa a ficar sentindo raiva do Osho, que você acha que é o que você está com raiva do Osho, você pensa em quem? Você pensa no Pedro, que o Osho está canalizado com ele. Você começa a imaginar o Pedro andando para lá e para cá. Não, é no Osho que eu estou pensando, não é não, você está pensando no Pedro. É o Pedro que está na tua mente, andando para lá e para cá. Então, se você ficou com raiva do Osho, que não é do Osho, você está com raiva do Pedro, tudo isso, toda essa energia de raiva, vai para o Pedro. Vai para ele. E o Pedro está num mundo de provas e expiações. Então, não tem como manter uma vibração sempre elevada. Ele vai passar por estresses no dia a dia. E quando ele passar por estresses no dia a dia, a vibração dele vai dar uma baixada. Quando a vibração dele der uma baixada, toda essa raiva que você sentiu vai ser absorvida por ele. Isso é magia. É magia negra. Só que quando ela for absorvida por ele, os espíritos que estão com ele vão proteger ele? Vão. Mas uma cota, eles não protegem tudo, uma cotazinha vai para ele. Mas depois os espíritos vão trabalhar para essa energia sair dele. Quando eles trabalham para essa energia sair dele, eles não mandam para você, eles só trabalham para ela sair dele. Quando ela sair dele, ela vai voltar para onde? Para quem mandou. Ela vai voltar para quem mandou. Isso é lei do universo. É lei do retorno vibratório. É pura lei da física, pura lei do universo. Não tem como retirar isso. E não tem como. Porque quem fala é o Osho. Mas o Osho está diferente. O Osho parece que está mais calmo. Porque o Pedro está me segurando. O Pedro é calminho. O Pedro é muito mais evoluído do que eu. É, ele é mais evoluído do que eu. Eu estou aqui para aprender com o Pedro. Sabiam disso? Ou os mentores que trabalham com o médium são sempre superiores ao médium em evolução espiritual? Não é sempre assim, não, gente. Tem outros aqui que são mais evoluídos do que o Pedro e tem outros que são menos. Eu sou um deles. Eu fui trazido aqui para trabalhar e para evoluir. E eu estou evoluindo com ele. Porque eu não sou igual a ele. Eu tenho o meu jeito e ele tem o jeito dele. E para eu adquirir o jeito dele, vai demorar muito ainda. Vai, talvez bilhões de anos. É, bilhões. Não estou exagerando, não. Então, tentem não ficar com raiva do Pedro. Porque o Pedro ajuda. A palestra somos nós dois. Mas existem umas coisas aqui na canalização que são um pouco complexas. Prestem atenção. Esse momento de transição é um momento importante. Apesar de que essa transição, ela não é feita de uma hora para outra. Ela demora um tempo, porque Deus não faz nada assim no estalar de dedos. Deus faz tudo com ordem e decência. Tudo leva um tempo. Então, essa transição, ela vai demorar séculos. Ela vai até pelo menos o ano de 2550, podendo ir um pouco mais ou um pouco menos, porque os espíritos da luz estão adiantando as coisas, mas pode haver mudança de planos. Vocês sabiam disso? Falaram aqui 2550, mas pode ir para 2700, pode ir para 2800, pode ir para 3000. Eles não vão colocar menos tempo, porque se eles diminuírem de 2550 para 2200, 2300, aí as coisas vão complicar aqui na Terra, porque aí as coisas vão ter que ir mais rápido, né? Então nós teremos problemas a olhos vistos. Vocês vão achar que o mundo está acabando. Então é melhor que seja um pouco mais lento, né? Para ir mais devagarzinho, para dar tempo das pessoas melhorarem. Quanto mais tempo demorar, melhor. Porque se fosse para fazer agora, ia quase todo mundo embora. Então é melhor demorar mais um pouquinho. É melhor demorar, porque tem gente aí que está com pressa. E tem muita gente que está com pressa, mas esses que estão com pressa não estão em condições de ficar, não. Vão embora também. Então tira a pressa, hein? Tira a pressa. Talvez você tenha que desencarnar e voltar de novo. Porque nessa encarnação talvez você não consiga, mesmo se dedicando. É, mesmo se dedicando. Talvez você tenha que retornar. Porque quando você desencarnar, você vai para o plano espiritual, lá você vai evoluir mais. Você vai aprender mais coisas. Porque se você está se dedicando, você desencarnou, você vai para uma colônia, não vai para baixo, não, vai para cima. Mas chegando lá, você vai receber a notícia que você tem que voltar mais uma vezinha. Então, não fica querendo que as coisas sejam feitas agora, não. Tenha paciência com os irmãos, tenha tolerância e tenha paciência e intolerância com você mesmo, hein? Porque você não está essas mil maravilhas, não. Está indo bem? Tá legal. Mas ainda não está as mil maravilhas, não. Você que pensa que está. Do ano de 1900 ao ano 2000, a espiritualidade vem levando a reencarnação para aqui, para a Terra, muitos espíritos. Espíritos do bem, da luz, mas também estão reencarnando espíritos do mal. Aí vão dizer assim, por que que permitem a reencarnação de espíritos do mal? Deus faz distinção de amor? Ele ama os do bem e os que escolheram o mal. Ele vai dar chance para os dois. E os do bem estão vindo justamente porque os do mal têm que vir. Porque os do bem estão vindo para educar os do mal. Os do bem vão acabar evoluindo junto, porque vão evoluir com as atitudes daqueles que são do mal, porque tem que ter haja paciência, né? Que eles vão treinar a paciência com a maldade deles e vão ajudar. Não é fugir deles, é ajudar os caras a evoluir. Não é fugir, não. Porque os do bem foram enviados para isso, para ajudar, não é para fugir deles. Os do bem vão ajudar os do mal, só que não são todos que vão escolher evoluir, não. Vai ter uns do mal aí que vão querer continuar sendo maus. Eles não vão querer ouvir. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eles não vão querer ouvir isso. Eles vão continuar querendo ser mal. E Deus vai permitir que eles venham. Porque mesmo eles continuando sendo mal, eles vão ter aprendizado. De uma forma ou de outra, não tem como. É inevitável evoluir, não evoluir. Vai evoluir sempre. Mesmo que seja pouco, vai evoluir. Então, de 1900 a 2000, esses espíritos vêm reencarnando muito. Os da luz, que têm as suas reencarnações preparadas pelos espíritos da luz, preparada por Bezerra, por Jesus, por esses espíritos. E tem outros que têm as suas reencarnações preparadas por espíritos das trevas. Os espíritos das trevas levam muitos espíritos à reencarnação. E isso é permitido. Isso é permitido pela espiritualidade. Mas esses que têm a sua reencarnação preparada pelos da luz, lá vocês são instruídos, faz isso, isso, isso. Aí vem para cá, está no esquecimento, mas está tudo gravado no teu espírito. Em determinado momento, vai eclodir. Assim como aqueles que são preparados pelos das trevas. Em determinado momento, tudo que foi programado lá embaixo no seu espírito vai eclodir aqui e você vai seguir tudo direitinho. Você vai estuprar, você vai roubar, você vai furtar, você vai ser agressivo, você vai ser violento, você vai ser dono de clínica de aborto. Aborto clandestino. Político corrupto, artista que incita promiscuidade, né? Artista que induz você a fazer tatuagem no ânus. Igual ela. Induz todo mundo a fazer igual. Induz você a usar drogas. Você vai usar drogas, vai induzir outros a usarem também. Tudo isso foi preparado, sabe aonde? Foi preparado lá embaixo. Está preparado para saber quem você é? Você pode ser um desses. Você pode ser preparado também, sabe para quê? Para ser fofoqueiro. Mas eu sou uma fofoquinha. Eu sou uma pessoa de bem, eu só faço fofoca. Sua encarnação foi preparada lá embaixo para você ser a fofoqueira da vila. Botar uns contra os outros. Programada para ser fofoqueira. Bem programadinha pelos diabos. Não foi por Deus, não. Mas você vai à igreja, né? Vai à igreja, seja católica ou evangélica, ou vai no centro espírita, ou vai no centro de Umbanda, mas teve a reencarnação preparada pelos ciclopes. Os ciclopes. Espíritos das trevas. Funcionários dos dragões. Né? Para ser agressivo, para ser invejoso. Foi preparado para ser invejoso. Lá embaixo. Então, nós vamos agora dizer para você quem você é e onde sua encarnação foi preparada. Ou você não vai acreditar? De 1995 para cá, 2022, né? Uns 27 anos. 1995 para 2022. Está tendo a Terceira Guerra Mundial. Sabe aonde? No plano astral. No plano astral. Que eclode no físico. Eclode aqui no plano físico. Só que nesse momento de transição, os espíritos da luz espalharam pelo planeta Terra inteiro um monte de aparelhinhos invisíveis de tecnologia intergaláctica. Invisíveis. Para monitorar. Monitorar um monte de gente. Monitorar quem? Os que tiveram a reencarnação preparada lá embaixo. Os criminosos. Assassinos, ladrões, políticos corruptos, terroristas, fofoqueiros, invejosos, gente agressiva, gente violenta, batedores de carteira, estelionatários, assassinos, estupradores, traficantes de drogas. Tiveram tudo a reencarnação preparada lá embaixo. Esses aparelhinhos tá do lado dessas pessoas, monitorando elas. Monitorando tudo, registrando tudo. Registrando tudinho. Para quê? Ah, para muita coisa. Para definir o destino que eles estão escolhendo. Para os espíritos deles. Porque muitos acham que a vida é só uma, né? Não, tem que curtir essa vida doidado. Porque só tem essa vida, a vida é uma só. Não, e a vida é curta, vamos curtir a doidado. Santa ignorância. A vida não é curta, não. A vida é bem longa. Porque ela é eterna a partir do momento que você é criado. Ela não é curta, não. Ela não acaba nunca mais. Gente, desencarnou, o espírito sai, continua. Tem um monte de gente que leva um susto. Nossa, eu tinha tanto medo, não senti nada. Tinha tanto medo, perdi mó tempão com medo disso e não senti nada. Tem gente que desencarna e nem percebe que desencarnou. Continua levando a vida. O corpo cai no chão, o cara sai, sai andando, tá indo pro trabalho, com a maleta na mão. Vem uma bala perdida, pega na cabeça do cara. O cara cai na hora, o espírito sai, ele continua com a maleta na mão, andando, indo pro trabalho. É assim. Aí ele chega no trabalho, vem umas pessoas diferentes. Ele fala assim, nossa, tem umas pessoas diferentes aqui. E essas pessoas diferentes enxergam ele. E os outros que ele já conhece não enxergam. Ele está, o que está acontecendo? Os que eu conheço não estão me vendo. E os que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, estão aqui falando comigo. E esses que o cara nunca viu na vida, tenta falar para ele que ele morreu. Ele, não, eu acabei de sair de casa agora, com a maleta na mão, cheguei aqui, eu vou sentar aqui na minha mesa e vou continuar no meu computador. Imagine o trabalho que os caras não têm para tentar explicar para o cara que ele tomou um tiro de bala perdida e nem sentiu, porque foi na hora, instantâneo. E o corpo caiu no chão, ele levantou e continuou. Mas a maleta está na mão, mas a maleta não ficou lá? Ele plasmou a maleta com a mente. Ele plasmou a roupa também com a mente. Ele é espírito. Se ele pensar ferrenhamente naquilo, ele plasma tudo. Então, o medo da morte é uma burrice, né? Claro, só que, claro, né? É, quem é serial killer? Quem é assassino em série? Político corrupto? Estupradores em série? É, esse tipo de gente tem que ter medo da morte, sim. Porque quando morrer o espírito, vai descer e vai descer fundo, hein? Vai descer fundo. Então, tem esses aparelhinhos de tecnologia intergaláctica. Tem uns outros também que eles captam ondas de calor psíquico. É, ondas de calor psíquico. Ondas de calor psíquico. O cara pensa, emite ondas, o aparelhinho capta o que o cara está tramando. O aparelhinho, que é invisível aos olhos dos encarnados, capta o que o cara está tramando? Ondas de calor psíquico. O que o cara está pensando? Porque o pensamento de vocês são todos devassáveis, tá? Está pensando que está escondido? Só está escondido para os outros encarnados. Para os desencarnados, nós sabemos de tudo. Todos os pensamentos. Principalmente esses que são chamados de Exus e Pombagiras. Ah, esses aí... Não adianta. E eles entram no teu corpo mental inferior e eles conseguem ver, pelo menos, suas 10 encarnações anteriores a esta de agora. Os Exus. Eles conseguem ver, em detalhes, 10 encarnações anteriores sua. Aí vai ver ali no que você continua errando. Tudo. Tudinho. Tá? Então, para poder falar do corpo mental inferior, que é o assunto que nós queremos nos aprofundar, e nós vamos falar de outros... Nós vamos falar de fanatismo, vamos falar de fascinação, só que de uma forma totalmente diferente do que já foi falado aqui. Totalmente. Nós vamos pegar outro aspecto da fascinação. Nós vamos pegar outro aspecto do fanatismo. Para que possa ser entendido ainda com mais profundidade. Você tem 7 corpos. Corpo físico, esse aqui que é perecível, o duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. O que nos interessa agora é o corpo mental inferior. Tá? O corpo mental superior é onde estão as qualidades do espírito. É a sua fonte divina, é tudo que você tem de bom. É onde nós queremos chegar um dia, que ainda não chegamos. Quando a gente virar anjo, aí é onde só está o que é bom, no corpo mental superior. O corpo físico tem um prazo, né? Perecível, né? 70, 80, 90, alguns poucos aí chegam a 100, 100 e poucos anos. Esse é o tempo do corpo físico. O duplo etérico morre junto com o corpo físico. O duplo etérico é onde está o seu ectoplasma, sua energia vital. É o seu duplo etérico. Tudo que está lá dentro é responsável pela sua imunidade do corpo físico e a imunidade psíquica. O duplo etérico, com o seu corpo físico, morre. Ele morre junto, mas quando o seu corpo físico morre, ele demora uns 40 dias para se dissipar na atmosfera astral. A energia que está ali dentro, o ectoplasma, vale mais do que ouro lá embaixo, nos negativos. É uma energia muito cobiçada. Quando alguém fala assim para você, você está muito carregado, essas energias deletérias, essas energias pesadas, de vibrações densas, que a sua própria mente pode criar, ou você puxa, você pode ser médium de arrasto e puxa da rua essas energias deletérias, elas ficam na tua aura, no teu duplo etérico. Elas ficam ali, essas energias tóxicas. E tudo que você pensa, você cria. As suas criações mentais ficam todas pairando no seu duplo etérico. Estou pensando direto naquela casa, vai aparecer no duplo etérico. Estou pensando naquela pessoa, vai aparecer a imagem da pessoa ali. E o espírito que consegue ver isso vai falar, ela está pensando na fulana. Estou pensando na fulana pelada. A fulana vai aparecer pelada no seu... É assim. Desse jeito. O duplo etérico, o corpo astral desdobra, mas o duplo etérico, ele não desdobra. Ele só se afasta um pouco do corpo físico e ele fica um pouco mais inchado. Ele só se afasta. Um pouquinho só. Mas ele não desdobra. Mas ele pode ser sequestrado por espíritos das trevas que têm esse conhecimento. Ele pode ser sequestrado através de pulsos magnéticos, comandos magnéticos. O cara sequestra e leva. Se o seu duplo etérico for sequestrado, você pode entrar em coma, você pode até desencarnar e você pode ser levado à loucura. Você vai ficar bem debilitado se o seu duplo etérico for sequestrado por espíritos das trevas. E isso não é ficção, isso é real. O corpo astral todos já conhecem, que é o perispírito, que nós não vamos nos aprofundar também, que já foi falado bastante aqui de perispírito. Não vamos entrar nisso, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, porque o estudo do perispírito é longo. Já foi falado várias coisas aqui do perispírito. Agora vamos lá no corpo mental inferior. O corpo mental inferior é onde está todo o teu registro kármico, toda a caminhada do espírito. Está tudo registrado lá em detalhes, tudo, não se perde nada. Está tudo registrado lá. As coisas que você esqueceu, que você ainda lembra, está tudo lá, dessa vida e de outras vidas. Em formas de arquivos muito bem detalhados, arquivos mentais. Muito bem detalhados. Tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim, suas culpas, seus medos, suas alegrias, suas tristezas, suas escolhas boas, suas escolhas ruins, está tudo registrado lá. O corpo mental inferior, ele desdobra de você, ele desdobra. Só que não é igual ao corpo astral. Para o seu corpo astral desdobrar, você tem que perder a consciência. Você tem que perder a consciência. O corpo astral desdobra, você perde a consciência. O corpo mental inferior, quando desdobra... Está prestando atenção? O corpo mental inferior, quando desdobra, você não perde a consciência. Você vai continuar brincando, você vai continuar indo para o trabalho, vai na academia, vai no cinema, vai no shopping, vai no restaurante. Só que ele está desdobrado, ele pode ser desdobrado ou sequestrado por espíritos das trevas. Quando é que ele é desdobrado? Se você tiver fixação em algum lugar, uma obsessão para algum lugar, você gosta muito daquele lugar, você gosta demais, em excesso, seu corpo mental inferior desdobra e fica lá naquele lugar. Se você tem apego, um apego muito forte a alguém, um apego doentio, você controla a pessoa, você tem um apego doentio pela pessoa. Ah, eu não tenho, não, não. Será que não tem? Pensa se bem, se não está. A pessoa que você controla pode estar aí do teu lado, ela vai olhar para a tua cara. Nós sabemos com quem nós estamos falando, hein? O Pedro não sabe, mas nós sabemos. E são muitos, hein? Ah, são. Olha para a cara do fulano ou da fulana. Ele te controla bastante, né? Tem um apego em você, hein? Mas é uma obsessão contigo. O cara é obcecado por você. O cara ou a mulher, ou a criança, ou o filho, a filha, o namorado, namorado, amante. Você, se você é obcecado por alguém... Se você é obcecado por alguém, se você tem um apego muito grande por alguém, se você controla muito alguém, o seu corpo mental inferior desdobra e fica colado nessa pessoa. Fica acoplado nela. É. Porque você está obcecado por ela, o corpo mental desdobra e fica nela. Mesmo que ela tenha ido embora. Mesmo que ela não faça mais parte da sua vida. Ela pode ir para o outro lado do mundo. O corpo mental vai lá. Vai ficar acoplado nela. Ou você pode compactuar com as trevas através das suas atitudes. Através de várias atitudes que existem. Que eu vou citar depois algumas. Você compactua com as trevas. Se você compactuar com as trevas, você entrou em sintonia com as trevas. O que, que eles vão fazer? Se você entrou em sintonia com eles e faz um monte de coisa que os caras das trevas gostam, sabe o que, que eles vão fazer? Opa, soldadinho nosso. Nosso instrumento. Vamos sequestrar o corpo mental inferior dele. Quando ele desencarnar, o corpo astral dele vai para lá, aonde o corpo mental inferior está. É. Vai para lá. Aí sabe o que, que eles vão fazer? Eles vão, você vai para uma prisão, tá? Para uma masmorra. É, para uma masmorra. Compactou com as trevas. Vai para lá, para uma masmorra, para uma prisão. Deixa o João Caveira, que veio aqui, ele vive indo lá para tentar recuperar o teu corpo mental inferior. Colabora com o cara, hein? Que ele te ajuda, hein? Mesmo você sendo evangélico, achando que ele é demônio, mesmo você sendo católico, achando que ele é demônio, mesmo você sendo espírita, não aceitando Exu, é ele que está brigando pelo teu corpo mental inferior, que está lá embaixo. Mesmo você chamando ele de demônio. Ele não liga, não. Chama, pode chamar. Eu não acredito, é jogada das trevas. Isso tá bom, continua falando isso. Então, você virou parceiro deles através da sua conduta. Tudo gira em torno da conduta. A conduta é que vai definir se tua encarnação vai ser preparada pelos das trevas ou pelos da luz. Se você está sintonizando com eles lá embaixo, sua encarnaçãozinha vai ser preparada por eles. Quando você desencarnar, você vai para lá. Mesmo que você ache que você está tudo bem. Quando chegar lá, você vai se sentir injustiçado. Eu não era para estar aqui nessa prisão. O que eu estou fazendo aqui? Não importa. Você que achava que estava tudo bem, né? Vai ser preparadinha lá a tua encarnação. Qual é o trabalho desses espíritos da luz, dos Exus, das pombagiras, do Bezerra de Menezes, do José Grosso, do Eurípides Barzanulfo, de vários outros espíritos da luz? Eles fazem vários outros afazeres, eles têm vários outros afazeres, mas um dos afazeres deles bem grande, que estão trabalhando bastante, é para recuperar o corpo mental inferior. Sabe para quê? É para quê? Para recuperar o cara? Nem sempre. Não, não é só para trazer o cara para a luz. É para evitar que a encarnação dele continue sendo preparada pelos das trevas. Então a briga não é quando ele desencarna. Porque quando desencarna, também sequestram, mas também podem sequestrar enquanto o cara está encarnado. Você está encarnado aí vivendo sua vida, seu corpo mental inferior está lá embaixo, nas prisões já, só esperando você desencarnar para o teu corpo astral ir para lá e eles prepararem tudo de novo. E você acha que está tudo bem. Está na praia, tomando cerveja, está fazendo um monte de coisa, curtindo a vida doidado, e nem imagina que o teu corpo mental inferior já está lá embaixo. Já está lá, só esperando o seu corpo físico morrer, para o seu corpo astral ser puxado para lá. Então, o que, que os da luz fazem? Eles fazem de tudo para a tua vida durar muito, para tu ter uma vida longa, para você morrer bem velhinho. Então, nós vamos ver muitos políticos aí que vão ser levados ao desencarne? Vão. Tem interventores kármicos que podem fazer isso. Mas tem muitos outros que vão morrer velhinho, o mais velho possível. Tem gente que fala assim, nossa, o cara do bem morre cedo e o tranqueiro, o cara do mal, morre tarde. Morrer cedo é maravilhoso. Se o cara for do bem, morrer cedo é maravilhoso. Ele vai para um lugar muito melhor. Vocês é que acham que a morte é ruim. Ou vocês acham que viver aqui é bom? É ir para uma esfera superior, mas tem que ser bonzinho, né? Tem que ser, né? Tudo direitinho, né? Viver muito aqui não é bom, não. Ficar nesse corpo aqui, pesado, envelhecendo, cheio de doença. Não é legal, não. Não é legal. É uma bênção. É uma bênção. Mas o legal mesmo é abandonar esse corpo e viver como espírito, por toda a eternidade, sem precisar encarnar mais. Isso é que é bom. Porque a nossa verdadeira realidade é a do espírito. Perguntaram para Kardec, qual é o mundo principal? O mundo físico ou o mundo espírita, que é o mundo dos espíritos? Ele fala, o mundo original, primitivo, pré-existente e que sobrevive a tudo, é o mundo espiritual. O mundo físico pode explodir, o espiritual continua lá. O mundo verdadeiro é o espiritual. Por mais que você não acredite ou não aceite. Então, esses caras da luz, eles fazem de tudo para a encarnação desses que tem um corpo mental inferior lá embaixo, para a encarnação durar mais tempo. Por quê? Eles fazem tudo para o cara melhorar um pouquinho ou para dar tempo deles conseguirem tirar o corpo mental inferior deles lá de baixo. Tira lá de baixo, depois que tirar, aí o interventor kármico, o Exu, ele vai lá e provoca o desencarne do cara. Aí ele já pega um corpo astral do cara, junto com o corpo mental inferior, leva lá para cima e ele não vai ter a encarnação preparada lá embaixo. Entenderam o que eu disse? Recuperou o corpo mental inferior do político corrupto. O cara já está com 80 anos. Vamos supor que ele conseguiria viver até os 88. Vem a ordem lá de cima, o Exu só vai cumprir ordem. A ordem vem de Deus, dos tribunais do karma. Já estamos com o corpo mental inferior dele. Não vai ter 88, não. Ele não mudou, ele continua corrupto. Se ele mudar, até deixa. Mas se ele não mudar, que não vai, né? Não vai, né? Não mudou até agora, né? Difícil mudar, né? Não vai, né? Aí, já está com o corpo mental inferior dele na mão. O Exu, o interventor kármico, vai lá, aperta um botãozinho, tira o plugue de tarde da cabeça dele, ele cai, o corpo físico cai, ele pega o corpo astral, junto com o corpinho mental inferior, leva lá para cima. Menos um, né? Para ter encarnação preparada pelos outros lá embaixo. Isso é feito com assassino, estuprador, serial killer, fofoqueiros, que às vezes a fofoca já está há 10 encarnações já, né? Essa é a 11ª, né, na fofoca, né? É, a fofoca já dura já há bastante tempo. Né? A agressividade. Hã? Aí leva lá para cima. Aí lá nos tribunais do karma, que tem vários tribunais em vários lugares astrais da esfera superior, lá eles vão ver a ficha kármica do cara. Aí eles vão decidir se eles vão preparar a encarnação do cara para vir de novo ou se ele vai ser preparado para ser exilado para outro planeta mais primitivo. Se ele tiver a encarnação preparada pelos da luz, vai ficar muito mais difícil, quando ele voltar para o corpo físico, pela reencarnação, vai ficar muito mais difícil dos das trevas pegar ele. Mas os das trevas vão ficar tentando, porque os das trevas sabem quem é o espírito dele. Mas a encarnação dele foi preparada pela luz. É mais difícil. É mais difícil. Bem mais difícil. E aí ele vai ter uma nova chance. Se ele não tem mais como ter chance, aí ele vai ser preparado para encarnar em outro planeta. Mas aí o corpo astral dele tem que passar por toda uma preparação que pode levar décadas. Porque tem que preparar ele para o novo planeta ao qual ele vai habitar, que é diferente do daqui. Não é sair pegando o cara e encarna ele lá no outro planeta. Não é assim, não, hein? Tem que ter toda uma preparação. Porque lá tem todo um campo áurico diferente, tem uma gravidade diferente, a força da gravidade é diferente, a atmosfera é diferente. Não é sair pegando o espírito do cara e jogar em outro planeta, não. Tem que ter toda uma adaptação para o corpo astral do cara para poder encarnar ele em outro planeta. Leva um tempo, pode levar décadas, anos, décadas, para preparar o corpo astral do cara. Não é assim, não. Então, quando o seu corpo mental inferior é sequestrado, ou ele está acoplado em alguém ou em algum lugar, sabe quais são os sintomas? Você não tem mais vontade de viver. Está com esses sintomas? Está sem vontade de viver? Está muito triste? Tristeza muito grande? Melancolia? Vontade de abandonar tudo? Está sentindo isso? Teu corpo mental inferior pode ter sido sequestrado. Ou pode estar acoplado em alguém. Que você é obcecado. Alguém em algum lugar. Só que não vamos generalizar. Esses sintomas que eu falei, vontade de não viver mais, pode não ser que seja porque o seu corpo mental inferior foi sequestrado ou está em outro lugar. Pode ser sintoma de uma depressão. Então não tem nada a ver com o corpo mental inferior que foi sequestrado. Pode ser um problema endócrino. Endócrino. Então, não vamos generalizar. O que eu estou querendo dizer é que não todos, mas muitas pessoas que têm esses sintomas, nem sempre é por causa da depressão, algum problema endócrino. Muitas pessoas que estão tendo esses sintomas é porque o seu corpo mental inferior foi sequestrado ou está acoplado em alguém ou em algum lugar. O cara começa a ter uma descompensação mental e emocional, porque o corpo mental inferior está em outro canto, seja sequestrado ou não, mas está em outro canto. Quando é que os espíritos das trevas, eles sequestram, quando é que é fácil para eles sequestrar o teu corpo mental inferior? Quando a pessoa entra em coma, é moleza para eles. A pessoa entrou em coma por algum motivo, seja o motivo que for, acidente ou qualquer outro, é moleza para eles pegarem um corpo mental inferior e levar. Mas não é só assim que eles levam, não. Como eu disse, a pessoa começa a ter um descontrole mental e emocional, começa a entrar em sintonia com os caras, quando você dormir, ele pode pegar o teu corpo mental inferior. Ele pode sequestrar. Ele aplica uns passes magnéticos em você, e ele tira o seu corpo mental inferior. Tá? Eu vou explicar. Isso é uma das formas para recuperar o corpo mental inferior de alguém. Vamos supor que exista. Vamos botar aí um político corrupto que está fazendo muito mal, desviando a verba toda. Está deixando um monte de gente passando fome, tem gente morrendo por causa da verba que ele desvia. Um político corrupto, um político qualquer. Vamos supor que aconteça um acidente com ele, ou ele tenta se suicidar por algum motivo. Isso acontece. Tem um monte de gente rica aí que se suicida. Vocês acham que riqueza é felicidade? Ele tenta se suicidar, ou ele tem algum acidente, acontece algum acidente, ou algum atentado, um inimigo faz algum mal para ele, físico, e ele entra em coma. Ele não desencarnou ainda. Ele entra em coma. Quando ele entra em coma, os das trevas vão lá e pega o corpo mental inferior dele, leva lá para baixo, para a prisão. Leva. Só que ele ainda não morreu. Ele está vivo, encarnado ainda, mas está em coma. Aí vem o Exu, João Caveira, e outros, pretos velhos e outros Exus, e vão começar a luta para recuperar o corpo mental inferior dele lá de baixo, antes que ele desencarne, porque ele está em coma, mas pode desencarnar, porque o coma é grave. Aí começa a luta para recuperar o corpo mental inferior dele. Porque se ele desencarnar, o corpo astral vai lá para baixo e vão preparar a encarnação dele toda de novo e ele vai voltar. Para continuar sendo político corrupto. Ou praticando outros crimes. Porque podem ter certeza, ele vai adquirir um novo corpo, vai esquecer tudo. Mas está no espírito dele. Ele vai continuar sendo mal. Aquilo está nele. Então, vamos fazer o seguinte. O cara está em coma. Antes que o corpo físico dele morra, vamos recuperar esse corpo astral. Como é que a gente vai recuperar esse corpo astral? Não, o corpo mental inferior. Como é que a gente vai recuperar esse corpo mental inferior? Sabe o que eles vão fazer? O Exu vai num centro de Umbanda. Ou vai num centro espírita. Um centro espírita que aceite eles, né? Porque se não aceitar, eles não vão forçar nada a ninguém. Ou num centro universalista. Né? Ele pode ir na tua igreja evangélica, só você aceitar eles. Eles estão aí. Eles se manifestam em você como Espírito Santo de Deus. O que, que eles vão fazer, gente? Eles vão pegar um médium, vai desdobrar o médium, vai explicar toda a situação para ele e pergunta se ele aceita ajudar. O médium desdobrado, ele aceitando, vamos supor que ele aceite, é dificilmente não vai aceitar, porque é uma caridade tanto e queima bastante karma fazer essa caridade de coração. O médium aceita. Aceitou? O Exu vai falar, então vamos lá agora. Vamos lá aonde o político está em coma. Está lá em coma lá. O corpo mental inferior já foi lá para baixo. Mas o corpo astral ainda está ali. Está ali ainda. Olha o que o Exu faz. Ele vai pegar o médium desdobrado, o médium encarnado, desdobrado, vai levar lá no hospital, onde o político está internado em coma. O Exu vai lá, pega o corpo astral do político que está em coma e acopla o corpo astral do político que está em coma no corpo astral do médium. Acopla, mas é um acoplamento bem forte, que demora uns 40, 50 minutos para fazer todo esse procedimento, que o Exu demora, não é instantâneo não, demora uns 40, 50 minutos. Acoplou o corpo astral do político no corpo astral do médium, tá tudo certo, né? O que, que a gente vai fazer agora? Pega os dois, que viraram um, que tá os dois bem coladinhos, vamos colocar dentro do corpo do médium. Vamos colocar lá de volta, o corpo astral do médium, dentro do corpo dele. Só que o corpo astral do político vai junto, que tá colado no corpo astral dele. Acopla no corpo físico do médium, de novo. Só que ali no corpo físico do médium está o próprio corpo astral do médium e está o corpo astral do político. Para quê? Porque o corpo físico é uma usina de energias poderosas que vai fazer com que o corpo astral dele, que está meio que destruído, dê uma melhoradinha. E também, acoplado ali, o corpo físico, junto com ele, vai ajudar ao corpo mental inferior dele que está lá embaixo, ele vai ser puxado. O corpo físico ajuda isso. O corpo físico de carne do médium vai ajudar o corpo mental inferior do político que está lá embaixo, nas trevas, ser puxado. De volta. Mas termina aí? Não. Aí o médium, ele estava desdobrado, ele não vai lembrar do desdobramento todo. Ele só vai acordar e vai dizer assim, nossa, Eu tô lembrando aqui de uns Exus, que eu acho que eu desdobrei, porque eu vi uns Exus, fui lá embaixo, vi uns caras meio estranhos, vi uma prisão, vi uma masmorra com um monte de gente doente. E outra coisa, hein? Nossa, tô me sentindo mal aqui, tô sentindo uma vontade de morrer, tô sentindo tristeza, tô sentindo dores pelo corpo, não é nada dele. Ele vai no médico, o médico não encontra nada. Sabe o que o médico vai dizer? Ah, é uma virose. Vai dar um remedinho, Pode até dar uma melhorada, mas continua. E depois que passar o efeito do remédio, vai voltar tudo. Porque não é do corpo físico, é espiritual. O corpo astral do cara que está em coma está colado nele. Aí ele vai e o médium liga para a mãe de santo, ou para o pai de santo, ou para o dirigente espírita. Ó, fulano, está acontecendo isso, isso e isso comigo aqui. Aí o pai de santo, a mãe de santo, né, vai ser avisado do que aconteceu. Vai falar, ó, isso tudo é espiritual, vem para cá para o centro. Já vou chamar aqui mais uns 2, 3, 4 médiums aqui para ajudar. Vamos lá para o centro. Aí ele vai. Quando ele chega no centro, tem outros médiums ali que o pai de santo, a mãe de santo ou o dirigente espírita chamou. Os Exus já estão ali também, porque já sabe tudo o que vai ser feito. Eles tiram o corpo astral que está colado nele, nesse médium, tira e acopla num outro médium que está ali. O médium incorpora o político. Um outro médium incorpora o político. Só que o político está vivo, está só em coma. Existe a incorporação de um encarnado com um encarnado. Encarnado de dobramento com um encarnado em vigília. Acopla o corpo astral do político, tira do médium e incorpora no outro. Aí o político se manifesta. O espírito do político se manifesta, incorporou em outro médium, seja numa mulher ou homem. E aí o pai de santo fala, quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou o político fulano de tal. Você está desencarnado? Ele fala, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu isso, isso e isso, agora eu estou aqui. E começa a falar tudo. Naquele momento ali, sabe o que os Exus fazem? Sabe o que eles fazem? Está incorporado ali? Tira do médium. Os Exus já seguram o corpo astral dele ali. Um outro Exu está lá no hospital. Sabe o que o Exu faz lá no hospital? Desencarna ele. Desencarnou. Cortou o cordão de prata. Desencarna lá no hospital. Interventor kármico. O Exu é interventor kármico. Isso tudo é por ordem de Deus, tá? O cara desencarna lá no hospital. O corpo astral dele está no centro. Vai ficar lá no centro. Na tronqueira. Vai ficar na tronqueira lá. Deixa bem presinho no centro. Os Exus ficavam, ó, vai ficar preso aqui, hein? Vai ficar aqui alguns dias. Alguns dias. Pra quê? Porque o corpo astral dele vai ficar aqui, vai começar a puxar o corpo mental inferior dele de volta. Durante esses dias. Vai puxar, puxar, puxar. Os das trevas lá, quando entrar dentro da cela, e cadê o corpo mental inferior do cara? Desapareceu. Desapareceu, foi puxado. Depois que for puxado pro corpo astral dele lá no centro, tá tudo certinho? Vamos pegar e vamos levar lá para cima. Pode, não precisa me pedir, não. Pode ir. Eu não sou professor, não, de escola, não. Tio, posso ir no banheiro? Aí, então, o que que acontece? O que que acontece? Levou lá para cima. Aí vão decidir lá se ele vai reencarnar de novo, aí vai ter a reencarnação preparada pelos da luz. Mas Jesus, ele ama, né? Ele é teimoso, aquilo tudo. Ainda bem que ele é teimoso, né? Senão esse planeta aqui estava vazio. Aí pode mandar de novo, só que a reencarnação dele vai ser preparada pelos da luz. Ou se for muito, o negócio está muito ruim mesmo, não tem como. Já tentamos de tudo, 500 mil encarnações na Terra, não dá, vamos para outro planeta. Vai voltar a ser Homo habilis de novo. Só que as pessoas não entendem. Eu vou repetir para que seja entendido, hein? Porque tem muita gente que vai achar assim, não, o corpo mental inferior dele vai ser puxado lá para baixo, vão sequestrar o meu corpo mental inferior para preparar a minha encarnação lá embaixo? Só se eu for um assassino. Só se eu for um político corrupto. Só se eu for um serial killer. Só se eu for um ladrão. Só se eu for um traficante de drogas. Não. Não, não, não, não, não, não, não. Se você for um médium que está usando a mediunidade para enriquecer, você vai ter o seu corpo mental inferior sequestrado por eles. Você vai ser médium das trevas. Eles vão preparar você lá embaixo para você voltar e ser médium das trevas. Quem sabe você já não foi preparado lá embaixo já está sendo o médium deles. Quem sabe? Quem sabe não? Tem um monte de médium por aí que foi preparadinho lá embaixo pelos ciclopes. É só vocês verem aí na rua. Amarração. Trago o seu marido em 24 horas. Aqui fazemos todos os trabalhos para prejudicar alguém, para causar doença em alguém, para tirar um emprego de alguém ou para dar emprego para alguém, para você conseguir namorado, namorada, para você ficar rico, amarração. Médium das trevas. Foi todo preparadinho lá embaixo, pelos ciclopezinhos. É, tem outros que foram preparados por magos negros, né? Porque tem vários ambientes lá só para isso, né? É uma festa. Já foi preparadinho. Eles só querem... O corpo mental inferior está lá embaixo de novo. E eles ficam servindo as trevas. Desencarnou? Vai lá embaixo de novo. Prepara. Volta. Aí voltou. Aí o cara começa a fazer maldade. Sequestra o corpo mental inferior de novo. O corpo mental inferior de novo. Desencarnou. Volta. Prepara tudo de novo. Reencarna. Aí começa a fazer besteira. Sequestra o corpo mental inferior de novo. Aí desencarna. Corpo astral, olha para baixo. Prepara de novo. Reencarna. Volta. Faz tudo de novo. Imagina quanto tempo não está, hein? Há séculos, milênios, assim. Porque esse reduto lá embaixo já existe, ó. Há milênios. Milênios. E isso daí, eles preparam a reencarnação de todos aqueles que estão em sintonia com eles. Político corrupto, assassino, terrorista, pessoa que gosta de praticar aborto, clínica de aborto clandestina, os médicos que estão lá. Médicos? É. De clínica de aborto clandestina. Ele deve a reencarnação preparada lá embaixo. É. O cara tem faculdade de medicina a serviço das trevas. Que existem os médicos das trevas. Psicanalistas, psiquiatras, todas as trevas. Assim como os da luz mandam um monte de gente para ajudar no progresso, eles ajudam, eles mandam para o não progresso, para perpetuar o mal. É uma guerra da luz contra as trevas, mas isso vai acabar, tá? Já está acabando, mas leva tempo, como eu disse. Tá? Então, é deste jeito que eles preparam. Outra coisa. Prestem atenção no que eu vou falar. Estamos tendo problemas em muitas casas espirituais, casas de Jesus. Principalmente casas espíritas, umbandistas e universalistas. Prestem bem atenção vocês, que são universalistas, umbandistas e espíritas. E os 33, hein? Será que já foi? É! Casas espíritas, umbandistas e universalistas. Isso também acontece em igrejas evangélicas e outras religiões, tá? Porque isso é do ser humano daqui da Terra. É do ser humanozinho daqui. Característica do ser humano daqui, do nível evolutivo do ser humano daqui. Sabe o que está acontecendo nessas casas? Pessoas que foram mandadas, os trabalhadores de última hora que foram mandados para servir o Cristo, para ajudar no progresso da humanidade, como se já não bastassem todos os problemas que nós temos, né, nesse planeta, né? E os próprios servidores da luz estão causando mais problemas também para a gente, para os da luz aqui, né? Qual é o problema? Os servidores da luz são mandados para centros espíritas, centros de Umbanda, centros universalistas e outras religiões. Aí chega lá no trabalho espiritual, os médiuns, isso está acontecendo em muitas casas, começa a ter sabe o quê, gente? Fofoca. Fofoca entre os médiuns. E muitas vezes, sabe o que acontece? Os médiuns não percebem que estão fofoqueiros uns com os outros, não percebem. Eles não percebem. Fala um do outro, vamos dar um exemplo. A Daniela fala da Mayara, a Mayara fala da Cláudia, a Cláudia fala da Michelle, mas fala de uma forma, às vezes, mansa. Oh, não é fofoca, não. Estou falando aqui para ajudar, eu não sei o quê. Mas é fofoca, gente. É fofoca. É fofoca. E se os médiuns fizerem fofoca, de um centro, de uma casa de Jesus, fizer fofoca, gente, quando faz fofoca, o que que acontece? Gente, abriu uma brecha deste tamanho. Sabe quem entra? Os espíritos das trevas, quiumbas, para colocar a casa em desordem. E vai usar os médiuns, vai intuir, vai inspirar, para continuar fazendo fofoca. Principalmente a fofoca, quando a pessoa está fazendo a fofoca, ela fala uma coisa que não existiu. Ela está acrescentando mais coisa. Eu aumento, mas não invento. Ela está acrescentando mais coisa. Está acrescentando coisa que não existe. Uma fofoca. Aí ferrou. Aí é que é fofoca mesmo. Porque você pode falar de alguém para ajudar. Mas quando você for falar de alguém para outra pessoa para ajudar, tu tem que saber fazer isso. Você sabe fazer isso? Para que, de um jeito que não seja fofoca? Porque os da luz lá, eles falam de vocês aqui, ó. Fulano, cicrano, tem que ajudar, ó, tá acontecendo isso. Mas eles não falam com tom de fofoca, é para ajudar mesmo. Vocês também podem fazer, mas vocês sabem? Não sabe, não. Não sabe, não. Então tá tendo fofoca dentro das casas, entre os próprios médiuns, um com o outro. Vocês estão fazendo isso? Para! Para que os trevosos estão entrando aí. E os da luz vão deixar, hein? Os caboclos, Petro Velho, eles vão deixar. Não importa que seja casa. Não importa qual seja a casa, hein? Não se sintam especiais, não, porque não tem ninguém especial. As casas são todas iguais. As casas são de Jesus. Não tem casa melhor do que a outra, não. O que tem é uma que trabalha um pouco mais, a outra trabalha um pouco menos. Porque uma começou agora, a outra já existe há mais tempo, já está mais alicerçada. Só isso. Mas todas são iguais. Tá? Tá tendo fofoca. Disse-me-disse. Sabe o que está tendo também? Que muita gente não percebe? Fanatismo. Fanatismo. Ah, mas quem é fanático são só os evangélicos. Não! Não, não são todos os evangélicos que são fanáticos, não. Não generalize. Tem espírita fanático, tem universalista fanático, tem católico fanático, tem umbandista fanático. Fanático. E se o fanatismo entrar, também é uma brecha gigantesca para os trevosos entrarem. Porque quando você fica fanático, você não percebe. Mas você fica agressivo, intransigente, intolerante. É. E você adquire, sabe o que também, quando você fica fanático? Você adquire a fé cega. Aí ferrou. Porque a fé tem que ser raciocinada. Ela não pode ser cega. Se a fé for cega, você perde a sua identidade. Você perde o seu livre-arbítrio e você perde toda a capacidade de raciocínio. Porque se tua fé é cega, sabe o que vai acontecer? Vamos supor que você seja um espírita. Vai incorporar um espírito num médium qualquer na casa? Ele vai começar a falar, dar ordens, faz isso, faz aquilo. Vai começar a dar direções e você vai aceitar tudo. Tu tá na fé cega. Tu vai aceitar tudo que o Espírito manda. E não é para aceitar tudo que o Espírito manda, mesmo sendo o Espírito da Luz. Não é, gente. Não é para seguir todas as direções, mesmo sendo Espíritos da Luz. Você não pode aceitar tudo que o Espírito manda. Você tem seu livre-arbítrio. E os da Luz, às vezes, eles vão dar direções que não é para ser dada, mas eles vão dar só para ver o que você vai fazer, se você vai seguir a direção. Se você não vai contestar. Eu vou dar um exemplo. Teve um espírito que incorporou no Pedro aqui, que ele é da luz. E os da luz fizeram um teste. O espírito deu a direção de que iria ter reunião às terças-feiras também. Sabe o que aconteceu? Ninguém contestou o espírito. O espírito deu a direção, todo mundo aceitou. Começou a ter reunião às terças-feiras. E não era para ter as terças-feiras. Era para ter só quarta, quinta e domingo. E eles fizeram de propósito, para ver se todos aqui iam aceitar. Isso é teste. Isso foi grave? Não, não foi grave. É coisa boba. Mas isso é para eles aprenderem. Porque eles também aqui estão em aprendizado. É só para aprender. É claro que eles não vão deixar acontecer coisa grave. Tá? Eles não vão deixar, porque eles vão mostrar, antes de acontecer alguma coisa grave, eles vão mostrar o que está acontecendo para poder resolver. Então, não pode existir a fé cega de aceitar todas as direções que os espíritos dão, mesmo sendo espíritos da luz. Se um espírito da luz chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, eu quero que você faça a faculdade de engenharia, eu preciso que você adquira esse conhecimento. O Pedro é obrigado a fazer a faculdade de engenharia? O Pedro pode chegar e falar, não, vou fazer engenharia, coisa nenhuma, não gosto disso. Ele vai respeitar o livre-arbítrio do Pedro. O Pedro não é obrigado a sair correndo fazer a faculdade de engenharia. Não é assim que funciona, gente. Os espíritos gostam disso, os da luz gostam disso. Porque você tem que ser, você tem que ter a sua individualidade. Quando você obedece tudo que eles mandam, você perdeu a sua individualidade. Você não é obrigado a obedecer tudo, não. Nem Jesus. Se ele pedir, é difícil, né, negar ele, né? Mas você não é obrigado a aceitar tudo que ele pede, não. É difícil negar ele, né? Imagina ele aparecendo para você, falando com o maior amor, meu filho, eu preciso que você vá num planeta. É só para você ajudar os irmãozinhos lá a evoluir. Aí você fala, ah, mestre, eu quero. Eu vou te mostrar qual é o planeta, tá, filho? Aí ele pega um telão, aí mostra para você um planeta. Aí os seres humanos de lá são uns macacões grandões que batem um no outro, pancada, e tu vai lá para pegar a fraternidade para eles. Aí ele mostra que você vai ter lá umas 50 encarnações, que nas primeiras 35 eles vão, os macacões vão te estraçalhar todo. Mas vai, que é pra... Você vai negar ele ou vai aceitar? É assim, só que ele vai pedir com amor. E é Jesus que vai pedir. Você não disse que ama Jesus? Você disse que ama Jesus. Você disse. Então, não pode obedecer tudo que o Espírito manda, senão você entra numa fé cega. Aí a fé deixa de ser raciocinada. Você pede o seu livre-arbítrio e a sua capacidade de raciocínio, você vira um robô. Sabe quando é que você fica fanático? E você não percebe? Sabe quando é que é? Nos seus assuntos, vamos falar do fato que existe vários fanatismos. Existe fanatismo na política, existe fanatismo nos esportes, existe gente que gosta de futebol, que é fanático, só fala de futebol. Existe fanatismo em vários aspectos. Vamos falar do aspecto espiritual, espiritualizado, da religião. Você só fala de espiritualidade 24 horas por dia. Tudo é espiritualidade. Você não fala em outra coisa. Você só fala nisso. Você não relaxa. Relaxa. Vai à praia. Vai no cinema. Bate um papo com a família. Não fala de espiritualidade, não. Fala outro assunto. Qual o problema? Tem que ser tudo espiritualidade? Eu sei que tudo é espiritual. Mas vocês não são obrigados a falar de espiritualidade o dia inteiro. Você só fala de espírito, de espiritualidade. Virou fanatismo. Isso é fanatismo. Outra coisa. Aí sabe o que acontece quando você entra no fanatismo? Vamos imaginar um médium espírita. Pode ser um médium evangélico, pode ser um médium umbandista. Vamos falar de um médium espírita. Serve para todas as religiões, tá? Ele começa a ficar fanático. Se ele está fanático, ele vai começar a ficar agressivo, intolerante, intransigente e não vai perceber, tá? E se você falar, ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Ele está fanático. Sabe o que vai acontecer? Mesmo que seja um médium que tenha uma conexão com Deus muito grande, tá? Pode ser um médium que tem uma conexão com Deus muito grande. Uma pessoa do bem, uma pessoa boa, não é ruim, não. Ele tem até uma conexão com Deus muito grande. Ele recebe as direções do alto. Só que ele é médium. Ele vai receber as do alto e as de baixo. Ele que tem que discernir. Só que ele entrou no fanatismo. Mas ele não percebeu que entrou no fanatismo. Ele começa a tomar uma postura extremamente religiosa. Só fala de espiritualidade o dia inteiro. Tudo é espiritual. Ah, sabe o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a dizer, Deus vai te ensinar. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer você fazer escolhas. Sabe o que ele está fazendo? Ele está te ameaçando. Isso é ameaça. Ficou fanático. Deus não pune ninguém, Deus é puro amor. E ensinar, ele está ensinando o tempo inteiro. Não adianta você falar, ele está sempre ensinando. Não falou nada. Ele está sempre ensinando. Para você mesmo que está falando que ele vai ensinar, ele vai ensinar você. Você ficou fanático. Quando você ficou fanático, sabe o que vai acontecer? Sabe quem é que vai entrar? Você abriu uma brecha. Vai entrar os das trevas. Vai entrar o da... E isso está acontecendo, tá? Eu estou falando isso porque isso está acontecendo para várias pessoas. Eu não estou falando para uma só, não. Está acontecendo com várias pessoas. Então você abre o olho, hein? Presta atenção. O cara ficou fanático. Quem é que vai entrar? Vai entrar um espírito das trevas. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que o das trevas vai fazer? Ele vai começar a te dar direções. Vai te dar direções. Ele não vai se identificar, porque nem sempre o da luz se identifica, o das trevas também não. Nem sempre ele vai se identificar, ele vai te dar direções. Aí você vai dizer assim, estou recebendo direções de Deus. Não é, é do das trevas. Tu tá fanático. Tu vai achar que tá recebendo direções de Deus. Não tá, não. É dos das trevas. Ah, mas eu tenho uma conexão com Deus muito grande. Tem sim, mas tu ficou fanático. O das trevas vai entrar. Mesmo tu tendo conexão com Deus. E Deus vai deixar. Que é pro teu ensinamento, que é pro teu crescimento. Você não disse que Deus vai ensinar o outro irmão? Ele está ensinando você. Ele está deixando os das trevas ali agir em você. Que é pro teu amadurecimento, que é pro teu crescimento. Para você entender como é que funciona o universo. Ele vai começar a te dar direções. Aí você vai falar pro centro. Ó, recebi a direção de Deus, essa. Sabe o que as pessoas do centro vão fazer? Muitas pessoas vão seguir a direção que foi dada para você. Porque as pessoas do centro, nossa, não, mas a fulano tem uma conexão com Deus muito grande. Eu vou seguir todas as direções que Deus deu para ele ou para ela. Não. Ela não recebeu direção de Deus, não. Ou ele. Foi das trevas. Porque está fanático. Mas nem vocês perceberam que ela está fanática. Outros perceberam. Mas quando outros tentam falar, sabe o que acontece? Não é ouvido. Ele não é ouvido. Pode passar. Ele não é ouvido. Tá falando, fulano, olha só, você tá meio fanática. Olha só, fulano, sua postura tá muito religiosa, tá exagerado. Não, você não está entendendo, eu estou recebendo direção de Deus, não é postura religiosa, não é postura fanática. Ele não aceita de jeito nenhum. Tenta de tudo, tentar avisar porque já percebeu. E aquele médium não aceita. Sabe por que ele não aceita? Sabe por quê? Porque quando esse... Prestem atenção, hein? Que é importante, hein? Quando esse espírito das trevas entrou, porque a pessoa ficou fanática, sabe o que ele trabalhou nessa pessoa, nesse médium? Ele fascinou ela. Ele fascinou o médium, ou a médium. Ele fascinou ela, porque ele se aproveitou do quê? Como é que ele entrou? Qual foi a brecha? É uma pessoa de bem, não trai o marido ou não trai a mulher, não faz nada de mal, mas ficou fanático. Já é a brecha. Mesmo sendo de bem, mesmo tendo uma conduta reta. Entrou por causa do fanatismo dele. Aí o espírito foi e fascinou aquele médium. Fascinou. E é exatamente por isso que aquele médium não ouve os outros. Quando os outros tentam avisar fulano, relaxa. Tudo que tu fala é espiritualidade. Para um pouco. Você tá fanático. Sua postura está muito religiosa, dá uma segurada e avisa toda hora com amor, com tranquilidade, e não aceita de jeito nenhum. Não aceito. Não, você não está entendendo, você não está alcançando, você não sei o quê. Está fascinado ou fascinada, tá? Está fascinada, por causa do fanatismo. de um fanatismo que não percebeu que tem, mas tem. E outros também não perceberam que está fanático, mas outros perceberam. Já falaram, mas não é ouvido. Sabe por que não aceita? Porque o fascinador, quem é o fascinador? É o espírito, né? Das trevas que entrou. O fascinado é o médium. O fascinador, ele insere naquele médium a fé cega. O médium não vai aceitar de jeito nenhum que está sendo enganado, que está fascinado. Ele não vai aceitar, porque o espírito fez tudo isso, o espírito hipnotizou, ele fez tudo isso e Deus deixou, mesmo tendo conexão com Deus. Porque mesmo ele fascinado, ele vai continuar recebendo direção de Deus, vai vir tudo misturado, direção de Deus e direção das trevas. Vai vir tudo misturado, porque Deus vai continuar intuindo, Deus vai continuar dando direções, mas vai se misturar com as direções das trevas. Então, algumas coisas que vier a direção é de Deus, as outras que vier é das trevas, os médios que vão ter que discernir. Está tudo misturado. Então, o fascinador, ele coloca a fé cega naquele médium. A fé cega de que todas as direções que ele está recebendo é de Deus e acabou. Porque ele se aproveita também, porque o médium acha que ele só é usado por Deus. Não, a minha conexão com Deus é muito grande, treva que não entra, porque Deus não vai permitir. Deus não vai deixar que toque um fio do meu cabelo. Realmente, ele não está tocando nenhum fio do teu cabelo, mas ele está te fascinando. Ele não pode tocar em você. Deus não deixa, mas ele está te fascinando. Por que que Deus deixou? Para te ensinar. Para te ensinar. Para você evoluir. Para você crescer. Deus deixou. Porque a fascinação depois ela pode ser retirada. Só depende de você. Então ele começa a dar direções. Então o médium fica com a fé cega nas direções que ele está recebendo, que ele acha que é de Deus de qualquer jeito. Isso faz parte da fascinação. E o médium não é só ignorante, médium ignorante, não. O médium pode ser instruído, esclarecido. Pode ser fascinado. A fascinação não é só para ignorante, não. É para gente esclarecida também. E vai acontecer algumas situações que o médium vai fazer algumas coisas meio ridículas. Algumas coisas que não tem nada a ver com a história. Faz parte da fascinação. E as pessoas vão acreditar. E os próprios médiums que trabalham com ele acreditam também. Mas não é não. Porque o fascinador faz isso. Vai fazer as coisas mais ridículas, coisas sem nexo, que não tem nada a ver com a história. Tudo faz parte da fascinação. E outra coisa, quando alguém tentar chegar para essa pessoa fanática, algum médium perceber, e falar assim, fulano, você está fanático. Para um pouco. Você só fala de espiritualidade. Você está agressivo. Você já está ficando agressivo já. Você está ficando intransigente. Você está com a postura religiosa. Aí essa pessoa fala assim, não, não estou nada disso. Você está equivocado. Você não está entendendo. Você não está entendendo como Deus me usa. Por que que ele fala isso? E outra coisa, quem tenta avisar, essa pessoa se afasta dela. Quem está tentando avisar, a pessoa, esse médico que está fascinado, se afasta. Sabe por que que ele se afasta? Ou ele não ouve? Ele se afasta ou não ouve? Muito obrigado, mas espera só um pouquinho. Ele se afasta ou não se afasta, mas quando fala, alguém tenta avisar, ele não ouve, não aceita. Sabe por quê? Porque o espírito fascinador, naquele momento ali que um médium está tentando falar para o outro fulano que ele está fanático e tudo, o espírito fascinador já está ali do lado, intuindo para médium. Não, não, não, não. Diz para ele que ele não está alcançando. Diz para ele que ele não está entendendo. Que você não é religiosa, coisa nenhuma. Que você não é fanático, coisa nenhuma. Vai, fala para ele. O fascinador está ali do lado. Porque, às vezes, não dá para a pessoa se afastar. Porque, às vezes, é do mesmo conluio familiar. Então, não tem como se afastar. Então ele vai fazer o quê? Já que não tem como se afastar, o fascinador vai fazer com que ela não ouça a pessoa. Tudo que a pessoa vai falar, ela não vai aceitar. E o fascinador faz com que o fascinado esteja certo em tudo. Ele está certo em tudo. Tudo ele tem razão. O fascinado sempre tem a razão. O fascinado sempre está certo. Ele sempre está certo. Você tenta falar para ele, você fala, não, fulano, não é assim, está errado. Sabe o que ele vai falar para você? Você não está entendendo, você não está alcançando. E você tenta explicar. É um embate desgastante. Vai ser muito desgastante. Porque ele, o fascinado, não vai ceder. Ele não vai ceder. Tu vai se desgastar. Tu vai ficar com a língua seca. Tu vai sentir dor de cabeça. Tu vai se cansar. O fascinado não vai ceder. Não vai. Ele sempre estará com a razão. Ele está certo em tudo. E tem gente que já está fascinada por causa do fanatismo já há décadas. Décadas. Há décadas. Fascinada por causa do fanatismo. Gente, espiritualidade é coisa suave. Espiritualidade é coisa tranquila. Deus é suave. Deus não é fanatismo. Deus quer que vocês sejam felizes. Quer que vocês relaxem, que vocês sejam alegres, que vocês sorriam. Deus quer que vocês peguem uma praia, dê um mergulho na praia. Deus quer que vocês vão no cinema. Deus quer que vocês falem de outros assuntos. Deus quer que vocês vão no parque. Deus quer que vocês façam um churrasco e reúnam os amigos e a família para falar algumas coisas, falar besteira, brincar. Deus quer que vocês vão na piscina. Ficar falando de espiritualidade o dia inteiro é doença, é fanatismo. Mesmo você tendo boas intenções, os das trevas vão entrar, pode falar. Existe fascinado sem estar fanático? Existe, porque não é só os fanáticos que são fascinados. Existem vários outros que são fascinados. Eu estou dando um dos exemplos, entendeu? Um dos exemplos. Então, gente, vocês prestem atenção. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha numa casa espírita reunião toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E lá tenha um médium que está fanático, que já está fascinado, está fanático. E aí, ou vem a direção espiritual, ou não vem direção espiritual. Não é direção espiritual, é direção de todos os médios. Todos os médios decidiram que naquela sexta-feira não vai ter reunião. Todos os médios decidiram. O que está fanático e fascinado, ele vai falar assim, como é que é? Não tem reunião na sexta-feira? Como é que é? Agressivo, violento, tá fanático. Gente, se os médios decidiram que não vai ter reunião naquele dia, a espiritualidade entende, a espiritualidade aceita, é livre-arbítrio. Na próxima reunião, eles não estão abandonando o trabalho espiritual, não, eles só decidiram que naquela sexta não vai ter reunião. Na próxima reunião, vamos supor que a próxima reunião seja segunda-feira, na segunda-feira, eles vão fazer o serviço. Se o serviço tinha que ser feito na sexta, sabe o que os espíritos vão fazer? Eles vão fazer o serviço em outra casa. Qual é o problema? Tem outros médios que estão à disposição para fazer o serviço. Os médios daquela casa não são especiais. Tem outros médios em outra casa que podem fazer o serviço. Se os médios daqui decidirem, vai começar às 7 da noite e acaba às 9, os espíritos vão respeitar o horário. Vai ser de 7 às 9. É um exemplo só. Por que você olhou pro relógio? Hoje não tem hora. Hoje foi acordado que vai ser feito o que precisa ser feito. Só um pouco. A água pro Pedro. Por favor. Façam-me o favor. Muito obrigado. Por favor, venha até aqui para ela te dar o microfone, porque quem está ali não vai ouvir a sua pergunta. Eu? Até aqui, só não precisa aparecer no vídeo, não. Só fala. Boa noite. Por exemplo, dia de quinta-feira, eu com meu marido, a gente vai em palestras num centro espírita perto de casa, que o mentor é o pai Joaquim. Aí eu resolvi, dia de sábado, ir para os estudos, né, para mim aprender mais. Aí estava falando sobre incorporação, sobre essas coisas. Aí eu citei a plataforma de oração, canalização com Jesus. Aí todo mundo começou, não, que isso é mentira, que isso não pode. Aí teve um médio lá que falou assim, fez assim, não, isso é mentira, não pode, isso não existe. Ele falou com ódio, falou com raiva, violência? Deu para sentir, eu até fui para trás, né? Ele falou assim, o único que ainda poderia, e olhe lá, seria o Chico. Agora aí eu vou... pegou e falou, isso é fascinação. Eu vou responder a sua pergunta. Pode ser fascinação, pode ser, mas também pode não ser a fascinação. Pode ser um sistema de crenças que ele tem, uma convicção que ele tem, ele criou aquela convicção ou um sistema de crenças e ninguém pode ir contra aquele sistema de crenças e aquela convicção. Tem gente que, se você for contra o sistema de crenças dela, contra as convicções dela, ela entra em fúria, porque ela não quer sair daquele sistema de crenças. É o paradigma dela. Ela não quer expandir o paradigma. Ou ela não quer sair do paradigma. E se você tentar tirar ela do paradigma dela, ela vai entrar em fúria. Foi o que aconteceu ali. Tá? Eu ainda falei, então assistam o vídeo da Casa Plataforma de Oração, porque daí pode ser julgamento também. Para canalizar com Jesus, não precisa ser muito evoluído, médio evoluído ou pouco evoluído. Não precisa ser Chico Xavier ou Hitler. É só entrar em sintonia com ele. É só os seus propósitos serem os mesmos que o dele. Ele vai canalizar com você. Seria falta de informação? Então, também, julgamento. Falta de informação também é um problema. Porque a agressividade, o fanatismo, as convicções, as doutrinas limitantes, as crenças limitantes também ocorrem pela ignorância, a falta de informação. Você está certíssimo. Certíssimo. A falta de informação. Só que quando a informação vem, o que, que acontece? Não aceito. A informação vem. A informação está aqui. Mas eu não aceito. Você está entendendo o tamanho do problema? É que ele bateu o pé e falou... Sim, sim. Pode ser um fanatismo, pode ser fascinação, como eu disse aqui, o sistema de crenças, as convicções. Não tem problema. Poxa. Não tem problema. Tem também uma linha de teoria que diz e afirma que só... pode, ou Arcanjo Miguel, ou qualquer outro arcanjo, ou até Cristo, se vier passando por escalas diminutivas... Sim, isso é uma forma, né? Como já foi explicado aqui. Um espírito muito iluminado, ele passa a mensagem, ele irradia o pensamento para um espírito um pouco menos evoluído, esse menos evoluído passa o pensamento para outro espírito um pouco menos evoluído, para outro espírito, para outro, até chegar no encarnado aqui. E tem gente que explicou isso, mas quando ele canalizou com Jesus, não aceitou. E a pessoa já explicou isso. A pessoa já explicou que quando tem um espírito muito iluminado, que ele faz esse procedimento. A pessoa não, as pessoas, muitas pessoas que já explicaram isso, têm esse conhecimento, mas quando viu a canalização de Jesus no Pedro, não pode. Mas não explicou que quando tem um espírito evoluído, passa para um, para outro, para outro, para outro. Só que Jesus é Jesus, né? Ele tem conhecimento. Ele só tem essa técnica de passar para um espírito, para outro, para outro, para outro, para outro? Ou ele tem alguma técnica que ele consegue passar logo direto e sem fazer nenhum mal para o médium? Ele tem, gente. Mas, assim, nessa parte... Ele tem conhecimento. Deu para perceber o ódio, ele abre brecha, não abre? Entrou ódio, entrou raiva, já abriu a brecha. Você chamou quem está em sintonia, quem sente isso. Se você sentir amor, você vai chamar quem sente amor. Se você entrou em fúria, você vai chamar quem tem fúria. O que, que você tem que fazer? Sair dessa vibração o mais rápido possível, para sair da sintonia. Se você mantiver, aí ferrou. Aí complica. Entrou numa sintonia, que eu sei que não dá para ficar numa sintonia elevada o tempo inteiro. Perdeu a paciência, sentiu raiva, tenta sair o mais rápido possível, para sair da sintonia deles. E os da luz vão entender isso. Eles vão entender, é normal. Você está no mundo de provas e expiações. Aqui é mundo de ruindade. Aqui prevalece o mal. Ainda manda o mal. O mal ainda manda aqui. Tá? Então, prestem atenção, pessoal. Prestem atenção. Eu estou explicando isso porque isso acontece em muitas religiões e está muito, ó, tá assim, ó. Está se repetindo. Tá? Está se repetindo. Outra coisa. O médium não pode ser sacrificado. Caridade que sacrifica o médium não é caridade, é falta de bom senso. Palavras de Pai João de Aruanda. O médium está cansado, o médium não aguenta mais, os espíritos não podem ficar forçando uma incorporação e uma canalização. Nem sempre uma reunião vai durar 4, 5 horas, 6 horas. Tem reunião que vai durar só 1 hora e meia, 2 horas. Os próprios médiuns vão... Quem tiver em conexão com os da luz vai receber a direção que tem que acabar a reunião. Então, gente, relaxem. Se vocês decidirem que hoje não tem reunião, nós vamos respeitar e vamos fazer o trabalho na próxima. Porque senão vocês correm sério risco de entrar em fanatismo. Outra coisa que faz com que você entre em sintonia com espíritos das trevas. Sabe o quê? Você ficar lembrando o passado toda hora. Você não esquece o passado. Passado, passado, passado, passado, passado. Você não sai do passado. Os das trevas entram e eles vão te obsediar, mesmo você tendo muita conexão com Deus. E estão tentando te avisar, fulano, sai do passado, para, vive o presente, esquece. Ai, mas eu sofri muito, você não sabe o quanto eu sofri, você não sabe o quanto eu penei. Está lembrando do passado. Sendo que em muitas situações, você lá no plano espiritual, antes de encarnar, você pediu isso. Você pediu para sofrer, para passar por isso. Você pediu. E tá passado. Ai, que fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro, chora. Pá. Vai entrar em sintonia. Os das trevas vão entrar e vão te usar. Vai ser obsediado. Vai ser obsediado. E você pode ter sérios riscos de se tornar, sabe o quê? Um ladrão de emoções. Um vampiro de emoções. Pode. Sabe por quê? O vampiro de emoções, eu vou explicar como é que ele age. Ele pode ser desencarnado ou encarnado, tá? Esse que está chorando é um encarnado, que está reclamando do passado. É um encarnado, vamos dizer que é um encarnado, tá? Ele pode ser um vampiro de emoções? Pode. Ele é espírito, só está dentro de um corpo físico, tá? O que o vampiro de emoções faz? Quando ele percebe que tem uma pessoa que dá atenção para ele, ele falou, opa, fulano me dá atenção. Ele já percebeu que dá atenção. Se você, quem não dá, ele não vai perturbar. Ele já percebeu, ó, fulano, ah, para, você está muito chato, não quero mais saber. Ele não vai mais. Mas quando ele perceber que tem alguém que dá atenção, aí ele fala, opa, fulano me deu atenção. Vai ser esse aí que eu vou descarregar tudo. Que eu vou ficar falando do passado para ele o tempo todo. Ele vai ser meu terapeuta, ele faz o outro de terapeuta. O terapeuta fica só ouvindo, né? Ouvindo, ouvindo. Aí ele repete as histórias repetidas, repetidas. Às vezes o terapeuta fala assim, terapeuta entre aspas, a pessoa que está ouvindo fala assim, você já me contou essa história. Eu lembro quando você me contou, já contou 50 vezes a mesma história. E aí quando está contando, chora, chora, chora, chora. Só falando do passado. E a pessoa está ouvindo. O vampiro de emoções, ele vai roubar a energia dessa pessoa que está dando ouvidos. Ele vai roubar a energia emocional dela. Vai roubar. Sabe como é que ele rouba? A pessoa está ouvindo, ele está chorando, contando do passado. Nesse momento, é de forma inconsciente, ele não sabe que é um vampiro de emoções. Ele vampiriza as emoções da pessoa pela boca, pelo nariz e pelos poros da epiderme do perispírito. Pelos poros. O perispírito tem poros. Um monte de buraquinho. Ela está ali chorando, a pessoa está ouvindo ela. Aí esses buraquinhos se abrem e está sugando a pessoa todinha que está ouvindo ela. Sabiam disso? Está sugando a pessoa. Então, o que que acontece? Aquele que é vampiro de emoções, ele faz, não são todos, mas tem alguns que faz até chantagem para poder ter a atenção do outro. Chantagem emocional, porque ele ataca pelo campo afetivo e emocional. Ele ataca pelo campo afetivo e emocional. E ele rouba a emoção do outro. E ele já faz isso, ó, há muitos anos. Imagina uma pessoa dessa fazendo isso com o marido durante 30 anos. O marido ouvindo a mulher, ou o contrário, ou a mulher ouvindo o marido. Imagina uma pessoa fazendo isso com um irmão que mora com ele durante 20, 30, 40 anos. Imagina ele fazendo isso com a irmã que mora com ele durante 20, 30, 40 anos. E a irmã está ali sempre ouvindo, e ela chorando, falando do passado. Está vampirizando, gente, durante 20, 30 anos. Sabe o que vira? Vira um obsessor daquela pessoa. É, mesmo amando e tudo mais, é um obsessor. É uma obsessão simples. Não é uma obsessão complexa, é uma obsessão simples. Mas é uma obsessão, gente. É uma obsessão. E nós estamos esclarecendo isso aqui porque muita gente está fazendo isso e a espiritualidade está trazendo esse recado, eu e o Pedro, para parar com isso de uma vez por todas, porque já está antigo. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar. A fonte do teu equilíbrio está na tua mente. A fonte do equilíbrio das tuas emoções está no seu pensamento. O pensamento equilibrado equilibra as emoções. Ficar falando do passado e chorando por causa do passado, se lamentando, se vitimizando, porque isso é se vitimizar, é se fazer de vítima, né? É ter pena de si mesmo em muitas situações, não todas. Isso é doença. É doença. Você pediu para passar por tudo isso. A espiritualidade sabia que isso poderia acontecer, porque quando você encarna e esquece tudo, é normal isso acontecer. Porque você esqueceu. Mesmo que chegue alguém e te avise, fulano, você pediu isso lá no plano espiritual. Em muitas situações você vai continuar fazendo isso. Por que você já faz isso há tantos anos que já virou um vício? Virou um vício falar do passado. Virou um vício ficar reclamando do passado. E se você ficar falando do passado e desencarna desse jeito, você vai ser puxado para o umbral. Vai ser puxado para o umbral. Mesmo tendo uma conexão forte com Deus, mesmo sendo um espírito evoluído, e os da luz vão ter que ir lá embaixo para te resgatar. Vão ter que ir lá embaixo. Porque a lei do universo não é diferente para você, ela é igual para todos. Já pensou se Jesus Cristo ficasse reclamando que foi crucificado, que estava tomando pancada, chorando, reclamando? Ele pediu para passar por aquilo, ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Ele estava entrando num planeta de neandertais, de gente agressiva, de gente ruim. Todo aquele que é amor, que entra num planeta como esse aqui, ele vai ser estraçalhado, gente. Olha o que aconteceu com Pedro. Aqui ainda é assim. Aqui ainda é desse jeito. Ainda é assim. Principalmente quando são trazidas da espiritualidade coisas novas, coisas mais expandidas. Aqueles próprios que pregam a expansão de consciência, o progresso, a evolução, não aceitam. Não aceitam. Porque isso aqui não é do planeta, é da humanidade que está aqui. Olha a fofoca dentro dos centros espíritas, com gente boa, não é gente ruim, não. A fofoca está acontecendo entre gente boa, mas está acontecendo a fofoca dentro de centro de Umbanda, dentro de centro de universalista. Isso é do nível evolutivo de vocês. Porque se fossem espíritos extremamente evoluídos, já vou te ouvir, se fossem espíritos extremamente evoluídos, não teria fofoca. Isso mostra o quanto vocês são atrasados. Porque tem fofoca. Vocês acham que Jesus fazia fofoca? Chico Xavier fazia fofoca? Então por que que no centro de vocês tem fofoca? Por que que vocês fazem fofoca entre si? Se vocês são servos do Cristo e imitam ele. Por que é que tem fofoca? Escuta o que eu vou dizer. Jesus tinha os 12 apóstolos. Eram homens, não eram? Mas Jesus era cercado de mulheres. Não era só Maria Madalena, não. Tinha várias outras mulheres. E a espiritualidade usa as mulheres para andar junto com avatares, com espíritos que vêm com grandes missões, que vêm como homem ele bota um monte, a espiritualidade bota um monte de mulher em volta desse cara. Sabe por quê que a espiritualidade bota? Porque as mulheres são fortes. As mulheres são sensitivas. Elas têm um sexto sentido muito grande. As mulheres não desistem do cara. Elas ficam com o cara até o fim. Elas têm umas qualidades maravilhosas. Por isso que a espiritualidade bota as mulheres junto com o cara que vem com grandes missões. Só que nem tudo é as mil maravilhas. Tem um problema. Sabe qual é o problema? Mulher tem situações hormonais, né? Picos, né? Sobe, desce. TPM. É. E tem um negócio que tem muita mulher que gosta. Não são todas, não. Mas é uma característica feminina. Sabe qual? Fofoca. Isso é da mulher. É normal. Fofoquinha. Tem homem fofoqueiro também. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Então, o que que acontece? Jesus, a mulherada estava em volta de Jesus. Jesus estava percebendo a fofoca de uma com a outra. O que que Jesus fazia? Ia lá, vamos conversar, conversa, né? Não faz isso não. Tal. Aí Jesus vira as costas. Aí para alguns dias. Aí a fofoca depois volta toda de novo. Aí Jesus vai lá, vamos parar, né, com amor, lá, de novo, mais uma vez, para a fofoca. Aí Jesus sai, fica sem fofoca alguns dias. Para, né, amor, para de fazer fofoca e tudo mais. Aí ele sai. Já fez 3 vezes. Quando faz fofoca, o que que vem? Os das trevas vêm, não vem? Aí Jesus já tentou conversar 3 vezes. Para parar de fazer fofoca, para a mulherada parar de fazer fofoca. Na quarta vez, sabe o que que ele vai fazer? Ele vai mostrar o que está no oculto que elas não podem ver. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer os espíritos das trevas se manifestar em uma das mulheres, incorporar em uma das mulheres, e ele vai falar, e quando tiver incorporado, vai falar para o espírito, e aí, o que que você faz? Ah, eu boto uns contra os outros, eu faço fofoca, eu faço elas fazer fofoca uma da outra. Eu faço elas fazer fofoca uma da outra, falar mal uma da outra. Jesus fazia isso. Aí elas viram. Ele mostrou para elas o que estava no oculto, que ele tentou avisar já 3 vezes. Mostrou para elas o que estava no oculto. Aí ele nem precisa falar mais nada, né? Porque as situações já mostrou tudo, né? Não são todas as mulheres lá que andavam com Jesus que faziam fofoca, não. Não eram todas. Vamos supor que tinha 20. Mas tinha ali umas 8, que estava complicado o negócio. As outras 12 não estavam fazendo fofoca, não, mas tinha umas 8 ali que estava. É. Aí ele tem que ir lá, mostrar o que está no oculto para elas poderem mudar. Aí ele tem que tirar os espíritos, tirar tudo. Se voltarem a fazer fofoca, o que que vai acontecer? Se continuarem fofoquinha? Se as mulheres que lá estão tá lá com Jesus continuar a fofoca, o que que vai acontecer? Vai vir outros espíritos. Vai vir outros espíritos. Vai vir. Então, gente, só que isso, vamos voltar lá pro médium que está fascinado por causa do fanatismo. Vamos voltar lá. Tenta avisar para ele, não aceita, não é? Por quê? É teimoso e presunçoso. Porque um dirigente espírita ou um médium, que principalmente quando tem muita conexão com Deus, ele não aceita que ele pode ser obsediado. Aí está um grande problema. Porque o dirigente, o pai de santo, a mãe de santo, ou qualquer um outro médium, ele não vai aceitar que ele pode ser obsediado. Ele não aceita de jeito nenhum. E o espírito que está obsediando, o fascinador, sabe disso. Porque ele acha que não vai ser obsediado nunca, porque a conexão dele com Deus é muito grande. E sabe qual é o que ele fala? Deus não deixa. Deus não deixa, porque eu tenho uma conexão muito grande com ele, eu sou um servo dele ou uma serva dele, e Deus não deixa que toque um fio do meu cabelo. Ele não está tocando o fio do seu cabelo. Ele só está te intuindo, só está te inspirando, só está te fascinando. E Deus deixou. Ou então ele fala assim, Deus, quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme, é outra coisa que fala. Isso daí, gente, é uma ignorância gigantesca, é uma postura extremamente religiosa. Isso vem da religião, principalmente da evangélica. Isso vem da religião. Assim como na religião evangélica, são seguidas todas as direções que o Espírito Santo de Deus dá. O Espírito Santo de Deus é um preto velho, é um caboclo, é um Exu, ou qualquer um outro espírito da luz. E todo mundo abaixa a cabeça para o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque na cabeça deles o Espírito Santo de Deus é Jesus. E nem sempre é Jesus. Às vezes é Jesus, mas nem sempre é Jesus. Às vezes é um espírito ali dando uma direção que nem sempre você é obrigado a seguir a direção. Aí vamos supor que esses evangélicos mudam para a religião espírita. Ele mudou, ele saiu de evangélico e virou espírita, ou universalista. Aí incorpora um espírito de luz num médium e dá a direção. Ele está acostumado lá na igreja evangélica a aceitar todas as direções que são dadas. O que ele vai fazer no centro espírita? Ele vai seguir todas as direções. Ele vai seguir todas as direções. E não é para seguir todas as direções. Você não é obrigado. Você tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Não é para seguir todas as direções. Tenha discernimento. Questione. Questione tudo que o Espírito traz. Tem que questionar. Questionar não é duvidar, não é desrespeitar. Questione. Assim como o espírito que canaliza ou incorpora, o médium está consciente. O espírito bota um negócio na cabeça dele, o médium não é obrigado a falar tudo que o espírito bota. É claro que tem algumas situações de incorporação que o espírito joga e o médium não segura. Porque tem vezes que sai direto. Nem sempre dá para segurar. Isso acontece. Mas nem sempre é assim. Então, gente, se a pessoa tiver essa postura fanática, extremamente religiosa, eu tô certo em tudo sempre. Se você tentar vir com uma opinião contrária, você não vai ser agressivo, nada disso. Você só vai dar uma opinião contrária. Com carinho, com amor, com tolerância. E a pessoa nunca aceita, ela é irredutível, ela não aceita, ela está certa em tudo. Isso já é falado há muito tempo. Um monte de pessoas já percebeu. Os irmãos já perceberam, os amigos já perceberam. Sabe o que, que acontece? Quando a pessoa não aceita uma opinião contrária, principalmente dentro de um centro espírita ou universalista, sabe o que, que acontece? Tem gente que vai embora, abandona. Abandonou por quê? Poxa, eu tentava falar lá, o fulano está certo em tudo sempre, não me ouve. Eu vou embora, vai embora, a pessoa abandona. A pessoa abandona o centro espírita, vai procurar outro centro, ou então nem volta mais para centro nenhum. Então, gente, isso é um problema. É um problema grande, muito grande. Nós dissemos que o Pedro, quando o Pedro começou a incorporar aqui, os Exus que incorporava no Pedro, falava assim no Pedro: ele vai ser um instrumento que vai fazer você evoluir, você evoluir, você evoluir. Só que não disse como. Não disse como. Aí falavam assim: a forma que ele será usado não será aceita. Quando disse não será aceita, não é só pelos de fora, não. É pelos de dentro também. Porque não será compreendido. Não será compreendido, porque vai ser muita exortação. Mas exortação tem um monte de lugar, tem. Mas a exortação com ele é diferente. Sabe como é que é a exortação que é feita através dele? A espiritualidade mostra para você as suas sombras. E tem muita gente que, quando as suas sombras são mostradas, a pessoa não aceita. Ela diz: não, eu não tenho isso, mas tem. Ela não aceita. E aí ela vai dizer: eu não concordo, eu não compreendo, eu não concordo. Sabe por que ela não concorda? Porque é o ego. O ego está gritando. E isso é um outro problema que dá brecha para o espírito das trevas. O ego e o orgulho. Porque eu não aceito. Quando as minhas sombras são expostas, fala assim: ó, fulano, é que isso aqui são as suas sombras. Não, não aceito, eu não sou assim. Você não está entendendo, você não está alcançando. E continua com a mesma postura. Mas não pediu para evoluir? Quando foi perguntado assim: eu quero evoluir, O espírito perguntou, você quer evoluir mesmo, Jaciane? Você disse, eu quero, não disse? Então você tem que estar preparada para quando a gente tirar suas sombras dentro de você e te mostrar. Porque muita sombra que está dentro de você, você não sabe. Você vai aceitar se a gente mostrar as sombras? Você pode aceitar, mas outro pode não aceitar. Por causa do orgulho e do ego. Mas eu não sou orgulhosa, nem tenho o ego inflado. Realmente não tem, mas nesse aspecto você tem um ego muito forte e um orgulho muito forte. Nesse aspecto. Você pode não ser orgulhoso e nem ter ego em outros aspectos, mas nesse aspecto você tem. E a espiritualidade está tentando te mostrar. Está usando quem? Esse aqui. Porque foi dito que ele ia mudar todo o panorama, não só desta casa, como da humanidade. E está mudando. Porque depois que ele chegou aqui, aconteceu, tudo fez isso aqui, ó, mudou tudo, né? É. Por que esse tipo de espírito que habita esse corpo aqui, do Pedro, ele vem para isso? Ele vem para isso, ele vem para mudar as coisas, mudar todo o panorama das coisas, isso não é elogio, não. Ele é assim, ele vem para isso. Ele e vários outros, muitos outros que estão por aí, que estão encarnados hoje, eles vieram para isso. O Pedro e vários outros. Para não ficar achando que está falando só dele, tem vários outros encarnados aí que vieram para isso. Eles vêm para mudar mesmo as coisas. São esses que estão encarnando agora. Tem mais vindo. Hoje são bebês. Tem outros que estão na barriga da mãe. Tem outros que estão preparando para encarnar. Foi avisado que esses espíritos viriam. E esses espíritos, quando vêm, eles não tem como segurar, não, gente. Eles vão mudar tudo. Por que você está assim hoje? Quem foi o responsável? Foi ele? Foi ela? Foi ele. Você já conhece ela há quantos anos? 12. Você conhece o Pedro há quantos anos? 4. Uns 4 anos. Demorou uns 4 aninhos, né? Mas mudou. Não foi ela responsável, não foi ele, não foi a Sabrina. Foi ele. Se ele não tivesse vindo, teu casamento com o Augusto ia acabar. Ia. Você viu o que a escolha dele fez? É isso que ele faz. É isso que ele faz. Se ele não tivesse vindo, a Sabrina... Você sabe, né, Sabrina? O que teria acontecido, né? Porque você sabe que não iam te compreender. A dona Sônia não teria essas informações na igreja evangélica. Não teria. Não teria. E nem sonha. Não teria essas informações que estão sendo dadas aqui? Dona Sônia não ia ter na igreja evangélica, mas não ia ter de jeito nenhum. Ia continuar sem saber o que está acontecendo. E não ia ter também em muitos centros espíritas, porque muitos dirigentes não estudam como deveria estudar. Muitos pais de santo não estudam como deveria estudar, porque estão agarrados à doutrina também tem esse problema, as convicções, sistema de crenças. Ia ser difícil, hein? Ia ser difícil. E aqui estão tendo essas informações. Se ele não tivesse feito essa escolha, nem Jaciane e nem Michelle estaria aqui. Não estaria. Nem Mayara. E ia acontecer situação complicada. Você foi trazida. Não ia estar aqui. Então mudou todo o panorama, vocês não estariam aqui. Mudou todo o panorama, mudou, mas muda muita coisa, uma escolhazinha. Então, vamos jogar o ego um pouco para o lado, vamos jogar o orgulho um pouco para o lado e ouve de uma vez por todas, porque a espiritualidade já está tentando em vários vídeos e está tentando agora mais uma vez, só que essa vez é a última vez com relação a algumas pessoas. É a última vez que nós vamos tentar, que é para mudar. Porque pediu para evoluir. Pediu. E nós estamos falando de uma forma carinhosa, estamos falando de uma forma mais tranquila, estamos falando de uma forma sábia, porque o Pedro está filtrando tudo, porque se fosse eu ia falar de uma forma diferente. Eu ia falar de uma forma bem mais incisiva, hein? Porque essa postura de eu estou certo em tudo, já não é só dessa encarnação, não. É de várias, muitas. Muitas encarnações. E a gente está tentando. Ó, a Detsu está tentando. Foi ela que pediu para eu vir, para a gente falar isso. Vai lá, filho, tenta de novo. A Detsu pediu. A vovó Catarina. Sabe quem pediu também? Jesus. Jesus pediu porque Jesus ama muito, sabe, essas pessoas que estão com essas posturas? Jesus ama muito. Gente que fica falando do passado, chorando e não para. Gente que está fascinada por causa do fanatismo e não percebe que está no fanatismo. Não é o Pedro que está falando, não. Quem está falando aqui é Osho. É Osho que está falando. E de uma forma bem sábia, bem tranquila, bem branda. Agradeça ao Pedro, que se fosse através de outro, seria diferente, hein? Essa é a mensagem. Você queria fazer alguma pergunta? Vem aqui na frente. É sobre o passado. Eu consegui bloquear tudo de ruim que aconteceu comigo. Muitas coisas, sabe? Eu não lembro, esqueci tudo. Eu consegui bloquear. Eu só lembro as coisas boas que se passaram na minha vida. Entendeu? O que passou, passou. É, eu bloqueio coisas ruins, pessoas que fizeram, eu não lembro. Quando eu começo a lembrar, aí eu falo assim, vou esquecer. Quer ver um exemplo? Essa não é a sua única encarnação. Você já teve várias outras antes. Já pensou se você lembrasse de uma encarnação passada, das maldades que fizeram com você, e você ficasse chorando? Ah, fizeram isso comigo. É a mesma coisa. É como se você estivesse lembrando de uma encarnação. Você lembrar do passado desta encarnação é a mesma coisa que lembrar do passado de outra encarnação que já foi. Eu não lembro. Então você perceba que é um negócio sem nexo, um negócio sem sentido. Eu lembro, sim, de coisas boas. E eu já passei por muita coisa nessa vida. Isso, lembra das boas. Até no casamento, não lembro de nada. Fulano foi ruim comigo, não lembro. Eu bloqueei. Lembra das boas. Eu consegui bloquear. Lembra das boas, é melhor. É melhor. E mesmo até das boas tem que ter um controle, tá? Tem que ter um controle também. Tem. Tem que ter um controle, porque pode causar problemas também. Sabia disso? Das boas também pode causar problemas. Assim como também não deve ficar pensando no futuro. O que será que vai acontecer? Não. Se ficar pensando no futuro... Não, você, mas tem outros que pensam. Ficar pensando no futuro o tempo todo, sabe o que a pessoa adquire? Sabe o quê? Ansiedade. Uma ansiedade pesada, ficar pensando no futuro, será que vai acontecer, será que vai? Não importa, você não tem o controle. Quem tem o controle é Deus. Você não tem o controle do futuro. Você pode fazer um futuro diferente através da sua conduta. Isso é verdade. Mas você não pode adivinhar tudo o que vai acontecer no futuro. Você não tem o controle dele. Se você ficar pensando no futuro, você vai entrar no problema da ansiedade. Isso daí causa um problema que tu não queira nem imaginar. Você ferra com teus chakras, ferra com teu perispírito e atrai o obsessor também. Eles vêm com tudo. Você tem que pensar como Deus. Para Deus não existe passado nem futuro, é um presente eterno. É um presente eterno. O presente já é o futuro, o passado e o presente junto, é os três juntos. Para Deus é assim. O Altíssimo é assim no universo. Poderia microfone. Fazer uma colocação sobre... eu gosto de falar, hein? Tá. Se vocês ficarem perguntando, a gente vai ficar aqui, hein? É sobre a fascinação das pessoas que não acreditam que pode canalizar Jesus. A canalização... Mas esse negócio de canalização com Jesus está dando um problema, não, é porque ela me lembrou. Que problema que isso está dando, hein? Sendo que tem um monte de canal no YouTube que está lá, canalização com todos. Sananda, canalização com Miguel, canalização com Serafis Bey, canalização com Saint Germain. Ó, Saint Germain vai canalizar com ele, hein? Tá se preparando lá, hein? Saint Germain vai canalizar com... Já vai vir Saint Germain, tá chegando, hein? Já tá se comunicando com ele. Quando ele tomou um suvô, Saint Germain, Saint Germain. Vai vir. Mas tem um monte de canal que canaliza esses caras. Aí ninguém atacava tanto. Tinha ataque. Mas quando só vieram agora com na Pedro. Plataforma de oração no Pedro, hein? Por que será, hein? Hã? Mas assim, foi até, não foi de mim, foi um mentor meu que falou. Ele não. Pra entender um pouco das pessoas assim que acham que não. Ele não. É a mesma coisa. Tem que dar uma, né? Não dá, né? Tem que dar umazinha. Ele não. Ele sim. Os outros sim, mas ele não. Não, vai, pode falar. É a mesma coisa de sair água na torneira da gente. A gente pode falar que a torneira que sai a água é a represa que faz o tratamento de água. E essa energia é como se fosse Jesus. Então ele canaliza como se fosse um cano nas nos outros espíritos para chegar na pessoa encarnada. Vários procedimentos. Então, assim, a necessidade das pessoas não entender que Jesus não pode canalizar no Pedro ou em qualquer outro médium é aquela parte do entendimento religioso que ela teve. Se eu falar aqui no vídeo o porquê que Jesus canaliza com ele com facilidade, o que que vai acontecer? Então é melhor eu não falar. É melhor eu ficar quieto, porque já deu muitos problemas isso, né? E o próprio Pedro já pediu para a gente não falar mais. Então eu não posso falar para você verdadeiramente o porquê que Jesus canaliza com ele com facilidade, porque senão ele vai ser esquartejado, infelizmente. Mas se eu chegar e falar assim, que ele explodiu um planeta, que ele é um tranqueira, que ele é um quiumbo encarnado, aí todo mundo vai vibrar e vai aceitar. Esse é o planeta que vocês vivem. Essa é a humanidade, são seus irmãos. São esses os seus irmãos. Que todos os espíritos que a gente envia assim são estraçalhados. Aqui ainda é assim. Esse é o nível evolutivo desta civilização, desta humanidade. Só que agora acabou o tempo, não dá mais para ser assim. Acabou. E os caras lá adiantaram. Quer falar mais alguma coisa? Pode pegar. Os caras lá adiantaram o tempo. A aplicação da justiça está sendo acelerada. Está sendo acelerada. É uma justiça com muito amor, com muita misericórdia, mas ela está acelerada, gente. Por isso que a gente está aqui falando. A gente sabe que não vai atingir muita gente, porque as pessoas não estão nem aí para a espiritualidade. Elas não querem saber de espiritualidade. As pessoas estão muito materialistas. Você tem que saber, tem que buscar a espiritualidade, mas é como eu disse, de forma saudável. Cuidado também para você não entrar no fanatismo. Senão também é problema. Ou seja, tem que ter o quê? Um equilíbrio, gente. Equilíbrio. Equilíbrio. Você fica falando de espiritualidade o tempo inteiro, entra no fanatismo. Se você é médium de incorporação e tudo mais, sabe o que vai acontecer? Os quiumbas vão vir, vão incorporar e você vai começar a falar um monte de besteira. E eles ficam tudo rindo, porque você está acreditando no que ele está falando. Então, para tudo tem hora. Para tudo tem hora. Se você ficar chamando, vai vir gente complicada. Gente complicada, que eu digo, é dos desencarnados. Vai vir espírito zombeteiro. Vai, eles vão zombar. Vai se aproveitar do teu fanatismo. Você só quer saber de espiritualidade. Tem gente na religião evangélica que toda hora faz oração. Vamos parar por aqui, porque quer direção. Quando alguém na igreja evangélica, tem igreja evangélica, evangélica pentecostal, neopentecostal, quando tem um médium lá de profecia, que é de profecia, vocês têm que ver como é que é a loucura. É todo mundo em cima do médium, porque quer profecia. Sabrina é médium de profecia. Pergunta para ela como é que era. Toda hora vinha um em cima dela para querer profecia. Quer o quê? Quer ver futuro. É igual no centro de Umbanda. O cara vai lá no Exu porque quer saber do futuro. Quer saber se vai arrumar um namorado, quer saber se vai arrumar uma namorada, quer saber... É a mesma coisa. Gente, deixa as coisas acontecerem, faz a sua parte. Sabe o que vocês têm que focar? Não é no futuro, não é o que vai acontecer no futuro. Não é se vai conseguir um casamento, uma namorada, um namorado. Ou um emprego. O que você tem que focar é na tua conduta, na tua evolução espiritual. Porque se você se reformar internamente, se você vibrar no amor, vibrar na paz, vibrar na tolerância, na amizade, na compreensão, se você vibrar nisso, todo o teu campo energético muda. Todo o teu campo eletromagnético muda. Você não precisa ficar querendo saber o que vai acontecer, se você vai arrumar namorado, namorada, ou emprego, ou dinheiro. Muda o teu interior, o teu campo energético, e todas essas coisas vão vir por acréscimo. Você vai chamar tudo que é prosperidade, tanto material como espiritual. É só você mudar o seu interior. As coisas vão acontecer, gente. Elas vão acontecer. Vocês não vão precisar buscar. Vai acontecer. É claro que vocês têm que fazer por onde? Vocês têm que estudar para passar no concurso público, para arrumar um emprego. Faça por onde? E mude o interior. Sem ficar pensando preocupado. As coisas vão acontecer. As coisas acontecem. Faça as coisas com tranquilidade, com serenidade, confiança, fé. Tem que ter fé. Não é a fé cega, não. A fé, essa é a fé raciocinada. A fé cega só traz coisa ruim. Você vira um bitolado. Você perde o livre-arbítrio. Você vira um bobão, perde a capacidade de raciocínio total com fé cega. Não pode ser assim, gente. E é o próprio Deus que ensina a fé raciocinada. Não somos nós, não. Isso vem de Deus. Ele está trazendo isso para cá já tem um tempo da fé raciocinada. Porque há muitos séculos atrás, por causa de fé cega, teve guerra, que mataram em nome do Cristo. Guerra. Lembra lá dos cruzados? Lembra dos cruzados? Fé cega. Sistema de crença deles. Não pensa igual a mim, tá? Só traz coisa ruim, assim como o fanatismo. Inclusive o fanatismo que não é percebido. Esse é o problema. E a pessoa também não admite que está no fanatismo. Aí é um problema e tanto, hein? E já está sendo avisado o tempo inteiro. E não são pessoas ruins. Muitas dessas pessoas não são pessoas ruins. E em muitas situações são pessoas evoluidíssimas. Sabiam disso? Sabia que são pessoas evoluidíssimas, mas entraram no fanatismo? Sabia disso? É. Sabe por quê? Por causa de religião. Porque a religião trouxe vários benefícios, várias coisas boas. Mas também traz uns negocinhos complicados. As coisas boas foram pegas e foram, valeram muito a pena. Continuam valendo. Mas a religião tem o seu lado negativo, que se você não vigiar, tu entra no fanatismo. Isso é coisa da religião. Então, são, gente, são pessoas boas, que têm qualidades boas, que adquiriram muita coisa boa da religião, mas que entraram no fanatismo e que dá para sair, porque essas são pessoas boas, são pessoas evoluídas. São espíritos evoluídos. Então a gente está gravando esse vídeo aqui que é para tirar isso de uma vez por todas, porque a parte boa é muito maior. Mas está com esse probleminha aí do fanatismo. Tira isso, que vai ficar tudo mais suave. Perceba, se você tirar isso, vai ficar tudo mais leve, vai ficar tudo mais suave. Você não vai ficar mais pensando no futuro, você vai pensar no presente, você não vai ficar mais pensando no passado, não vai ficar mais chorando. Tira o passado e tira o futuro e vive o presente. Esquece o passado, que não dá mais para voltar, já foi. Pensa no presente. Age de uma forma realmente espiritualizada e não fanática, religiosa. Age de uma forma equilibrada, que você vai ver como é que as coisas na tua vida vão melhorar. Você vai ver como é que vai ficar tudo mais suave. Vai ficar tudo mais leve. Perceba que vai ficar tudo mais leve. Faça isso a partir de hoje. Faça isso a partir de hoje. Você vai ver como todo o teu campo áurico vai mudar. O seu campo áurico e o campo áurico da casa que você trabalha. Sabe por quê? O campo áurico magnético da casa de Jesus que você trabalha, se esse campo áurico magnético vai ser bom ou ruim, sabe de quem depende? Depende da vibração dos integrantes. É os integrantes da casa de Jesus que vão definir qual é o campo áurico e magnético da casa. Não são os espíritos, não. São os médiuns. Os médiuns é que vão definir. Como é que está a vibração de vocês? Se a vibração de vocês estiver boa, o campo áurico e magnético da casa vai ser um campo áurico e magnético lindo. Não é os espíritos que definem esse campo áurico magnético, não. São vocês, hein? E a energia de fanatismo prejudica esse campo áurico magnético, inclusive o seu. O seu campo eletromagnético. Prejudica. E está prejudicado. Você vê que se o Pedro baixar a vibração, se o Pedro baixar um pouquinho a vibração por causa de algum estressezinho, os espíritos dão uma segurada. Evita incorporar e canalizar nele, como já aconteceu aqui. Ninguém incorporou e nem canalizou com ele. Ele não estava muito bem. Quando ele sobe o campo, a vibração dele... Porque quando ele sobe a vibração dele, é exagerado o negócio, né? Aí vem Serafis B, aí vem Jesus. É uma facilidade total que o cara vai lá em cima. E Pedro, saiu. Agora já foi, né? Vai cortar? É. Entendeu? Então é assim, mas qualquer um pode elevar essa vibração, gente. É só querer. Aí os caras se conectam. Você vai receber, você pode até não canalizar, mas vai receber todas as inspirações. Você sabia que o Cristo planetário, ele irradia o pensamento dele para o planeta inteiro? Sabia disso? O Cristo planetário, que está acima de Jesus, sabe o que ele faz? Ele irradia o pensamento dele para todas as mentes que estão encarnadas aqui na Terra. Todos. Ele irradia o pensamento dele. Ele explodiu alguém? Só que nem todos ouvem, porque não está na mesma vibração, não está na mesma sintonia, não está na sintonia do bem. Você está na mesma vibração que ele, não, porque a vibração dele vocês não vão conseguir. Tá? Não é isso, mas é estar na sintonia do bem. Quem está na sintonia do bem vai captar o que ele está botando, o que ele está irradiando. Perceba, a pessoa fala assim, ah, não sei o que é. De repente, aqui eu estava aqui, nossa, eu comecei a me sentir tão bem, mas eu senti uma tranquilidade, senti um amor, uma paz. Em muitas situações, é o próprio Cristo planetário que está irradiando e você sentiu e captou. Ele já faz isso há muito tempo. Ele irradia, ele intui, ele inspira, ele canaliza com qualquer um de vocês. É só vocês vibrarem numa sintonia de amor, de paz. Você vai receber as intuições, as inspirações direto dele. Gente, ele é um com Deus. Ele é acima de Jesus. Se Jesus já é um negócio estrondoso, imagina o Cristo planetário. Ele é amor puro. Puro. Ele já é um ser sideral. Ele já é um com o universo. Esse não encarna mais. Esse não encarna mais. Só se for muito da vontade de Deus, que não precisa. Gente, não precisa ele encarnar. Tem outros que são evoluidíssimos, que podem encarnar, que vão fazer o serviço. Para que ele vai encarnar? Por isso que Jesus não vai encarnar mais aqui, não precisa. Já veio. Ele vai descer aqui. Jesus vai descer. E vai se mostrar. Não agora. Não agora. Quando aqui estiver regenerado. Ele vai descer, vai se materializar e vai dar tapinha nas costas. Vai andar abraçado. Ter um papo. Ele faz isso com a gente lá. Ele faz isso comigo, Oxo. Ele me abraça assim. Ele vai andando comigo. Ah, Oxo, você vai lá hoje. Você canaliza com Pedro e fala isso, isso, aquilo, outro. Ele vai no Akhenaton. Ó, Akhenaton, você vai lá e canaliza com Pedro e faz isso. No Pedro e faz isso. Ele não é humilde. Então ele tem que falar com a gente, que a gente quer pequenininho. Ele é humilde. Ele tem nariz em pé, só vai ficar com os grandões. Só fica no camarote. Não desce na pista? Se ele é humilde, ele vai na pista. Ele vai sair do camarote e vai descer na pista. Ainda vai trazer o caviar lá do camarote e vai dar pra gente, na pista. Então, gente, vamos mudar o pensamento, porque a hora de agora é hora de expandir. De evoluir, expander, principalmente os trabalhadores de última hora. Não é para ficar brigando um contra o outro, não. Isso é burrice. Quem tem razão, quem não tem, isso é coisa de gente pequenininha. Que pode canalizar Jesus, que não pode, isso é coisa de gente pequena. É para se unir. Ah, mas eu não aceito que ele canaliza com Jesus. Não tem problema. Você chega pro Pedro e fala assim, ó, eu não acredito e não aceito que você canaliza com Jesus. Mas fala assim, mas eu quero trabalhar com você. Eu não vou acreditar. O Pedro vai respeitar. Não tem problema. Sabe o que o Pedro vai falar? Ele vai falar assim, não tem problema. Não precisa você acreditar que eu canalizo com Jesus. Mas vem aqui, vamos fazer o bem juntos. Precisa acreditar que ele canaliza com Jesus para ser amiguinho dele? Não precisa acreditar. Pode ser amiguinho dele sem acreditar na incorporação ou na canalização dele. Gente, vamos mudar o pensamento. Vamos colocar em prática o que vocês estudaram. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, A Gênese, O Céu e o Inferno e todos os outros livros psicografados de Chico que vocês leram. Vamos colocar em prática o que está escrito lá dentro, porque não estão colocando em prática. Estão fazendo totalmente o contrário do que está ensinando lá. Totalmente o contrário. Totalmente não, porque fazem muita coisa que está lá. Mas está faltando fazer mais, a porcentagem está baixa. Estão entrando no julgamento direto. Entrou no julgamento? Vai vir coisa ruim. Está debochando. Se debochar, quem é que é debochado, zombeteiro? Quem é? Quiumba. Está sintonizado com eles. Não teve amigo do Pedro que a gente deixou? A gente deixa eles entrarem aqui para eles serem doutrinados, para eles ouvirem a palestra. Os Espíritos das Trevas entram aqui, a gente deixa para ouvir. O amigo do Pedro veio aqui e na clarividência dele viu dois diabretezinhos, um com asa e o outro no chão. É, pequenininho, assim, um empurrando o outro. Qual é, cara? Deixa agora aí, não sei. É assim que eles são. Um com o outro. E aí, cara, chega pra lá, vai pra lá você, empurra um outro. Tá acontecendo tudo aqui, vocês não estão vendo nada. Estão empurrando o outro, rindo, gargalhando no chão. Mas estão ouvindo a palestra. Os diabretezinhos que a gente traz. É assim. Então, gente, a palestra fica por aqui. Tá? Vocês fiquem com Deus e esse vídeo, né, que ele adentre todos os centros espíritas do Brasil ou do mundo inteiro. Centro Umbanda, Universalista, né? Porque isso aqui serve para um, assim, ó, para um monte de gente vai se identificar com o que foi falado aqui, né? Deus abençoe.